com um retrospecto favorável, todo mundo, porra, é a melhor defesa contra um time aí que tem um ataque extremamente ofensivo. Deu no que deu. Cristiano Ronaldo deitou o cabelo e meteu 3. A fase dos caras. É, né? Por mais, eu gosto muito, viu, Bento, do time da Juve ali. Você também tem ali, gosto. É, uma defesa sólida ali com o Daniel Alves, com o Bonucci, com o Chiellini, com o Alexandre, tem o Khedira na frente da zaga, tem o Pjanic lá também. É, você tem Quadrado, Dybala, Mandzukic, quase ninguém, tem, né? Tem o Higuaín. Hoje o jogo. Tem o Buffon no gol, mano. Mas do outro lado tem Cristiano Ronaldo. Tem uma pressão. Cristiano Ronaldo aquele é embaçado. Menino bom lá que tá o Mbappé lá do Mônaco. Com ele com o Falcão no comecinho, mas o Buffon travou ali e depois a Juve dominou. Vocês acham que é extremamente equilibrado ou pende pra alguém, Real e Juventus? Ah, eu acho que o Real é muito favorito. E eu, se tivesse que apostar, Real tem um crack, apostaria, né? No Real. Eu apostaria Real na tem Juve. Craque, né, velho? Tem um cara. Previ. Tem um cara, né? O momento do Real, o momento do Cristiano Ronaldo. Pô, o cara tá com. Pô, tá louco, velho. 400 jogos, 400 gols. 400 gols. Bom, é isso aí, seu Bento. Chamando aí as manchetes, Tricolor. Seu Bento. Tricolor. Tricolor, então tá bom. Chama aí. Vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Vamos ser, vamos Tricolor. Ser. É hoje que acontece a primeira reunião do Conselho de Administração. Ah, é? Pimenta é hoje, começa já? Hoje. Né, o Pimenta foi indicado, já está lá, né, já vai tá participar lá. Da administração do conselho. Exatamente, né? Então essa é a mais importante. Uma boa, né, aí, vamos começar hoje a ver aí o futuro do Tricolor hoje. Traz o cara que era oposição para junto deles, né? E não tinha boas ideias, então aproveita, né? Não, mas não tem nada a ver isso que você falou. Não, tem nada a ver. Ué, mas ele não vai aprovar? Traz para junto deles, nada a ver. Ninguém do conselho pensou, nós vamos trazer para nós o Pimenta. Você está enganado. O Pimenta é uma indicação do Conselho Consultivo, formado por ex-presidentes. Não, mas ex-presidentes que a intenção não é essa. Não, você vai entender por que não. Ex-presidentes que são lá. O próprio Pimenta, o Aidar, o Bastos Neto, Paulo Amaral, acho que o Dalora, ex-presidente, que são todos da vertente de oposição. Ah, não tem nenhum da situação? Eu achava que tinha o pessoal da situação aí. Envolvido. Não, nada a ver. A indicação do Pimenta é uma indicação do Conselho Consultivo. Conselho Consultivo formado pelos ex-presidentes de São Paulo. Mas você achou uma boa ele participar? O que eu acho? É. Não, pra mim, tanto faz. Eu não acho nem uma boa, nem menos boa. Tanto faz, sei lá. Não sei, cada um sabe como que atua dentro do Conselho. Aí, Domenico, você viu quando o time dos caras tá na M, mano? Quando os caras começam a discutir estratégia política, cargo político... Mas é que faz parte, quem vai mano. Quem tá em cada cadeira... Ué, há pouco catar, tempo, rapaz, há pouco tempo teu time aí tava discute querendo fazer impeachment do presidente. Mas é outra pegada. Ah, outra pegada, mesma agora coisa. Agora vocês estão discutindo... Ai, será que o Pinotti vai ser o homem forte? Vocês estavam querendo dar golpe lá no Corinthians, vem falar o quê? Falta de campeonato. É incoerente. É isso aí, vai, eu sei campeonato, chupa. Você é incoerente. Mas campeonato. Vai, ó, vai discutir política aí. Você é incoerente. Quem vai sentar do lado direito? Vocês estavam querendo dar golpe. Aí no Roberto, mané. Vai falando o quê? Bom, mas isso, o assunto só veio à tona em termos de esclarecer por que o Pimenta faz parte desse conselho. Sim. Agora, se isso aí vai ser. Bom. Se o conselho vai funcionar e como que o negócio vai, só os 500. Não tem nada a ver. Se o cara é bom ou é ruim pro conselho, sei lá. Fala a menor ideia. Senti que o mano ficou nervoso. Olha, o São Paulo promoveu o Militão. Não curtiu muito esse comentário. Não, é Militão é nome de jogador. É que dos 9 que fazem parte do conselho de administração, 8 ou são da situação ou indicados pela situação. E o Pimenta é o único de oposição. Ou seja, se a coisa for sempre o famoso nós contra eles, vai ser sempre 8-1. Eu acho que o que mais interessa realmente é o futebol, né? Quem é que vai ser o cara do futebol, né? Você tem razão. Né? Não existe marketing sem vitória. Essa é a grande realidade. O grande lance é importante, sim. É importante gestão financeira. Isso é muito importante. Né? Mas o futebol é a base de tudo, não adianta. Acho que quando você pende pro lado da política, o torcedor, aí ele vai se preocupar só quem é. Quem é o cara? Quem é que vai mandar na coisa aqui? E aí você vê, por exemplo, situações que são características do futebol. Tendo como exemplo o Corinthians. O Corinthians é um rebu político danado. É só ameaça de impeachment pra todo lado. É neguinho que assinou quando não podia assinar. É cara já fazendo campanha pra presidência. Não existe, talvez hoje, rebu político maior do que o Corinthians. E nem começaram a mexer. Aonde? E nem começaram a mexer. Aonde? Aí foi lá, pôs lá o Carilli, o assistente de técnico. Qual é o melhor futebol hoje jogado, é inegável? Hoje, objetivamente, que alcançou uma conquista, e objetivamente, foi o Corinthians com o Carilli. Mas você não pode colocar assim, sombra, assistente de técnico. Ele fez estágio com o Cristo. Ele fez estágio com Cristo. O paradoxal é que botaram o assistente do técnico e o assistente do assistente do técnico é um assistente. Então você vê que você pode fazer tudo, o que é importante, você ter uma gestão interessante, boa administração, responsabilidade financeira, marketing atuante, etc. E tal. Mas se ali, no trato da bola, a gestão do futebol, campo, né? Que foi onde, desde a terceira gestão do Juvenal, o negócio degringolou e nunca mais voltou a ser bom, verdade. Um abraço, nada mais, não adianta mais nada. Não funciona. Tem que funcionar. Então, o que eu tô dizendo, o Corinthians, com toda a pindaíba danada, dívida, etc e tal, resolveu. É o campeão paulista com méritos. Com méritos. Vai fazer o quê? Calma, ainda não. Calma. Olha como eu sou humilde, gente. Caralho. Você é falso pra caramba. Para, segunda-feira você tava gritando aí, campeão. RG. RG. Como assim, Xi? Fala aí. O que aconteceu? Plágio, como, X? Tô sabendo quem foi. Cópia. Vai ser nós. Fala, seu Bento. Vou falar aqui do... Inacreditável. Isso, quinta-feira, 21h45, é o Santa Fé, no Sim. Paquembu, como eu falei ontem. No Paquembu. Deve estar com casa cheia, hein, seu Bento? Muito, casa cheia. Já foram vendidos 20 mil, né? Aí? Oi? O que é, eles estão chamando Xia de plágio? E não só esclarecer, e um aviso, o metrô aqui das clínicas, ele deverá fechar um pouco mais tarde. Por causa do jogo. Em razão, porque é 21h45, né? Sim, é tarde. Então deve ficar, fechar mais tarde. O que a galerinha aqui tá querendo incendiar... Xiii! Galerinha não, eu não sei. Galerinha. Vem com a gente, Domênico. Vem com o bonde. Não sei. Vem com o bonde, Domênico. Os caras colocaram, uma pintura lá no. Pintura? Certo? E aí colocaram uma frase lá. É o campeão dos campeões. Essa frase, ela faz parte de uma cantoria de uma das torcidas do Santos. Essa cantoria de 1910 também? Porque o hino do Corinthians é de 1910. Cara, você já vai entender. Se você tiver paciência, calma e quiser... Nossa, agora deitou. Não, eu tô calmo. É que eu preciso esclarecer. Deixa ele falar, mano. Só um minuto. Você não pode acusar de plágio. E os miúdos embaixo? Primeiro campeão do mundo reconhecido pela FIFA. Vocês pintaram no muro lá também. Posso falar, não? Pode. Então a frase que foi pintada é essa: é o campeão dos campeões, Santos querido do coração. Essa é a frase que está lá. A do hino do Corinthians é... Não, mas não está escrito o Santos, está só escrito o campeão dos campeões, Regina. A foto é essa, o cântico é outro, mas o que está escrito lá não faz menção Santos querido do coração. Ô mano, está escrito, é o Santos, é o campeão dos campeões. Ponto. Eu estou dizendo para você que essa música. Essa música é da torcida do Santos e é assim, é o campeão dos campeões, Santos querido do coração. A frase do hino do Corinthians é: salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Então a diretoria, aí vem aqui a mídia social, vem aquele burburinho todo. Mas se apagar é porque entregou. É óbvio, já mandaram tirar o bagulho. Mas a diretoria tinha a intenção... Claro, fazer uma média com a torcida. Só que, você levanta, é um então bico. Escreve lá, Santos querido do coração, não escreve pro campeões. Você concorda comigo, hein? Você paga um mico de graça. Não é que foi feito, mano, você não dá a conotação de que pegou a frase do Corinthians. Mas foi, de fato foi. Não é. O ECAD tá entrando em contato com o Santos. Ah, isso. Para, vai, mano. Só pisaram na bola e pagaram um mico, só isso. Tinha que ter pensado antes, né? Não põe essa porra aí. Fala que foi homenagem mesmo, fala o maior rival. Não, que... Fala, mano, é mal, homenagem é pau em vocês. Deitou. Inclusive, não lembro qual foi a última derrota pro teu time. Você lembra assim, aqui é o velhinho, não é assim não. E outra, RG número 2. Fala, foi uma homenagem, nosso maior rival. Então é só pra esclarecer, só pras galinhas não ficar tudo assanhada. É. Bateu a asinha. Deitou. Porque senão ninguém fala nada e aí fica se achando. Deitou, fica se achando. Mas é igual aqueles filmes. Não espana, não. É igual aqueles filmes da Disney, mano, que você pega lá aquele. Sabe, o animalzinho pequeno que olha lá o leão e fala, quero ser igual, sabe? Aí começa a treinar rugido. Quem é esse animalzinho? Jamais será. O filhote do leão, sabe? Quem é esse animalzinho que vai na frente do leão? O rei leão, mano. Quem é? O rei leão, fala aí. Quem é esse animalzinho que vai lá? Tem uma frase lá do filme lá, do Capitão Nascimento, lá, Tropa de Elite, mano, que ele fala pro cara, jamais será, nunca serão. Esse é o Estádio 97. Isso no mundo de vocês jamais serão mesmo. Estamos nas manchetes do Estádio 97. Oferecimento de Bridgestone, Domênico. Ah, é verdade, olha só, olha você, atenção palmeirense querendo assistir o Verdão jogar contra o Atlético Tucumã pela última rodada, válido aí pela Comembol Libertadores Bridgestone RG. Atenção, parece impossível. O que acontece? Conseguir um ingresso pra esse jogo, não é verdade, seu Domênico? Parece que sim, eu parece, acho. Mas a Bridgestone vai te ajudar com essa aqui, ó. Se você comprar 4 pneus Bridgestone ou Firestone, que você ganha aí na hora, um par de ingressos pra assistir esse jogo do Palmeiras. Aí sim. Aí não dá pra perder, hein? É aproveitar e ir direto para o revendedor oficial Bridgestone mais próximo, antes que os ingressos acabem, hein? Porque eles vão terminar, eu tenho certeza. Mas comprou 4 pneus Bridgestone ou Firestone, ganha um par de ingressos pra assistir o jogaço do Palmeiras. Acessa aí, ó, www.torcidabridgestone.com.br e conheça muito mais, hein? Muito legal, muito legal. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. E eu gostaria de lembrar que ainda essa semana, até sexta-feira, nós teremos uma grande promoção aqui no Estádio 97. Para as próximas semanas, né? Onde nós faremos um concurso para você concorrer a um apartamento resort do Estádio 97. Sim. É, você vai concorrer a um pacote de fim de semana do resort do estádio. Achei grande, hein? Muito bacana, muito legal, hein? Então aguarde. A partir de sexta-feira teremos uma promoção bem legal aí pra você concorrer a um apartamento no resort do Estádio 97, o fim de semana com a turma do Estádio 97. Mas, se você é uma pessoa que de repente fala assim, não, tudo bem, eu vou concorrer, beleza, tal, mas vou me garantir, quero acertar antes essa história aí, já quero o pacote hoje. Quero hoje o pacote do resort. Liga já. Então você tem que ligar agora na Lotus Travel e fazer a sua reserva, tá? O resort vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de junho. Olha, véspera, hein? Véspera de Dia dos Namorados. Bom presente, hein? 9, 10 e 11 de junho no Bourbon. O Bourbon, aqui pertinho de São Paulo, a 45 quilômetros de São Paulo, pela Fernão Dias, tá? Aí você fala, ah, mas eu não gosto de pegar estrada. E na volta, eu vou beber lá e depois na volta, fala com o pessoal da Lotus Travel, agência oficial do resort do estádio, converse com eles, porque lá eles vão separar para você, de acordo com a sua necessidade, um transfer para você ir e voltar. Ótimo. Tem transfer para você ir e voltar. Olha aí. Então faça hoje mesmo a sua reserva, 2896-4665. Repita. 2896-4665. Você liga agora, tem um plantão da Lotus nesse momento. É justamente no horário do estádio que amplia seu plantão. Sim. Mais meninas para atender você. E você pode parcelar em 6 vezes no cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. Que beleza. E hoje. O primeiro que fechar o resort que acontece? Vai ser estranho no ninho aqui no estádio. Isso a galera curte. Todo mundo quer. Isso a galera curte. Tá do lado do Alê. Olá, eu sou Alê. Faz xixi cruzado. E depois do resort, todos vocês vão voltar e eu vou continuar aqui. Ele é maravilhoso. Por quê? É férias. Como assim, férias? De novo? É férias. De novo, gente? Não, eu tiro em março. Como eu não tirei, eu tô tirando em março. Ah, então, ó. Liga lá agora, 2896-4665, e participe com a gente. Faça o Estádio 97 lá no Bourbon. Jogue botão, jogue futebol no videogame. Participe dos jogos da Cassineira. A gente vai ter os jogos de cassino da Cassineira, que é uma atração sempre muito especial. Boa. Teremos o stand-up do Rudy Landucci, o bailinho flashback do Dodô, o futebol de rua com o time da A Rua Agradece, a equipe da A Rua Agradece. Vai montar lá uma arena de futebol de rua pra galera. É. Vamos fazer um torneio bem bacana. Teremos o Autorama da Slot Car Brasil. Tiver o Futebol Society, né? Society. A resenha da madrugada. E tudo isso e muito mais. Com apoio do Futeliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futeliga.com.br. Acessou, jogou e Madrugão suplementos, né, mano? Opa, é isso aí, Sombra, ó. Pra você que precisa de um auxílio pra aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá legal? E o melhor de tudo, a entrega é grátis nas compras acima de R$ 149,00. Opa, show de bola! Show, continuando com as manchetes do Estádio 97. Pô. Oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$ 8,00. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, Bento. Vamos lá agora, o Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. E aí, mano? É nóis, mano. Oi. Tudo bom? Tudo bom, bem. Olha, acho que sem novidades pro time, né? Também pode colocar até o Marquinhos Gabriel, o Giovanni Augusto no domingo, lá que não perde. Ei. Não, mas esse cara não tem comemorada, não, velho. Mas ó. Tem nem que tá no banco, velho. Paulo Roberto deve ficar com a vaga do Gabriel. Sim. E o Camacho com a vaga do Rodriguinho. Deve ser assim. Camacho café, meu. Sensacional. Pelo time que treinou hoje, viu, mano? Ele tá adotando, então, o esquema antigo. Sim. Com a participação do Camacho. Mas eu, sinceramente, eu colocaria aí o Cleiton, cara. Porque aí você... Cleiton! Você desloca o Jadson, que tá aberto pela direita. Você coloca ele na função do Rodriguinho, jogando centralizado. Já disse. Coloca ali o Cleiton pra fazer a função que era do Jadson e coloca o Romero na esquerda. Sim. Então você monta aquela linha de três ali à frente dos dois volantes com... Cleiton, Jadson e Romero. E lá na frente o Jô. Eu jogaria assim, mas vamos ver. Eu não colocaria o Camacho pra fazer às vezes ali do Rodriguinho, não. Leandro Bizio Marinho é o árbitro. Sabe quem conhece, é? Conhece, mano? Quem sei? Ah, esses bizonhos da vida aí. Mas o negócio é o seguinte, qualquer bizonho um... Bizonho da vida. Qualquer um que tiver lá vai querer prejudicar o Corinthians, porque senão... O Corinthians tá contra tudo e contra todos. É isso mesmo. Olha... É isso mesmo. Ingressos esgotados desde antes do primeiro jogo, né, Bento? Não tem mais ingressos aí à venda. Inclusive, é bom alertar o torcedor para que não adquira ingresso de cambista, porque a chance de você tomar na tarraqueta é gigante. Ah, é grande. É gigante, porque nessa hora aparece um monte de oportunistas aí. Então, a torcida do Corinthians também está fazendo uma mobilização, RG, para os torcedores que não puderem entrar e quiserem assistir o jogo do lado de fora. A torcida está fazendo uma colocação também. É, tem o telão lá, mas os torcedores vão ficar lá para fazer a festa. E do lado de fora vão estar as bandeiras, vai ter bateria, coisa que não está permitida a entrada no estádio hoje. Sim. É, os torcedores vão fazer a festa do lado de fora, porque possivelmente o Corinthians será o campeão paulista. E mais uma informação, né, Bento? Claro. É que o Fagner vai jogar. Vai jogar. Fagner já foi liberado? Não, ainda não. A federação ainda não deu o efeito suspensivo, mas o Corinthians já entrou com esse recurso e possivelmente conseguirá. E uma outra informação aí também... É que o Curitiba tá solicitando que o Corinthians pague aí a grana do Casinho lá, em torno de quase R$ 900 mil. Inclusive, eles estão entrando com um processo aí para tentar bloquear as contas do Corinthians, para que o Corinthians pague o Curitiba. Mas o Curitiba tem que entender também, Domênico, que o dinheiro tá aplicado, velho. Como assim, aplicado? Não é verdade, aplicado, véio. Tá louco. Piada, velho. Paga pros caras logo lá. Poupança. Paga pros caras. Pagar. 900 conto, mano. Então, é calote, porra. RG, não é calote, Domênico. Como não é calote? Na poupança, você tem o aniversário da poupança. Se você tira... Mas faz tempo que tá assim. Mas essa poupança faz aniversário todo mês. Por que não pagou ainda? Então, mas é porque esperou passar o outro. Paga os caras lá, porra. Não pode sacar imediatamente, Domênico, porque senão você vai perder a rentabilidade do mês, cara. Se dane, os caras estão devendo. Se eu sou você, eu evito esse vexame do Corinthians, puxo o cartãozinho aí, os caras dão o número da conta. E pronto, resolve essa pemba aí. Você tem isso aí? Porra, não tem. Fica deixando o time pagar esse mico aí, velho. Não tem R$ 900 reais 900 à disposição hoje. Tem R$ 900 mil. Pô, tá louco. É, mas enfim, é isso aí, velho. Coringão domingo, campeão paulista de 2017. Ei. Tá certo. Vamos ao Palmeiras. Opa, vamos de nós. Olha, lembrando, começamos hoje torcida Estádio 97 para Corinthians e Ponte Preta. Se não há ingressos à venda, então aqui tem. Só aqui no Estádio 97. Imagina, você, corintiano, terá como assistir esse jogo da final e com todo o glamour do camarote único, hein? Sensacional, hein? Torcedor do Corinthians que ligar e disser: eu quero ir na torcida Estádio 97, ganha vaga para assistir o jogo Corinthians e Ponte Preta. Eu não sei se será que vai ligar. Será que vai ligar muito com o Nintendo? Não, quase ninguém. Se prepara, mano, pra gastar a boca. Caraca, velho. Só aqui tem. Sai, Domênio. De nós aí, ô seu Bento. Vocês. Manda de nós. Vocês. É nós. Isso aí. Vocês. 21h45, hoje lá em Cochabamba. Cochabamba. Vamos lá, olha aqui, tá? Provável escalação aqui, Domênico. Vamos lá, eu acho que... Provável escalação. Mas eu acho que deve ser essa. Acho que deve ser. Vamos lá. Fernando Praz. Sim, com certeza. O Jean. Bom. Jean. O Mina. Vitor Hugo e o Michel Bastos hoje vem na esquerda. Porque o Dracena não, jogando não muito, pode Michel jogar. Bastos. O Dracena tá com uma dor aí e não vai poder jogar. Sim. Aí o meio-campo vem com o Thiago Santos. O Felipe Melo tá, suspenso. Aí vem Tchetchen. Guerra. Aí vem Dudu. Certo. Vem Roger Guedes. Volta o Dudu, né? É, exatamente. E na Roger Guedes de um lado, Dudu do outro. E no meio deve ser o William Bigode. Bigodinho. E o Borja vai pro banco aí. Um bom time, belo time, né, senhor? Um bom time pra poder buscar classificação aí. Uma rodada de antecedência. E o... faltam duas. E ontem, depois das duas, rodadas, isso, ontem a praga do Peñarol foi eliminado. Chupa, seus trouxas. Ah, não. E arrumaram chupa, mané. Chupa. Ontem não arrumaram treta. Chupa. E ontem não arrumou, né? Ô, Domênico. É. Trouxa, não. Agora o pior é isso aí que você vai falar, né? É por coincidência, não. Né? Hoje de manhã, após o jogo de ontem, Peñarol, né? Peñarol foi eliminado. Hoje o Palmeiras foi denunciado no Comitê de Disciplina da Comebol pelo comportamento dos jogadores que envolveram o confronto contra o Peñarol na última semana lá. E também pela briga entre os torcedores alviverdes do clube uruguaio nas arquibancadas do estádio. Então vamos lá. Por duas buchas aí. Duas buchas o Palmeiras vai encarar nos próximos tempos aí no... Mas tá errado. É, também acho. Né? Tá super errado. Essa Comebol é um lixo de organização. É uma praga esses caras que estão lá. É, quando tem, e o Mano já disse isso várias vezes, quando tem time brasileiro envolvido, é sempre pró outros times, menos os brasileiros. É, o Palmeiras está passando hoje por essa situação, que ontem já passou, acho que o Corinthians, o São Paulo, Santos, Flamengo, ou seja, muitas agremiações do Brasil já passaram por essa mesma, ou parecida situação, né? De encarar uma coisa que não fez e vai ter que cumprir, né? Com uma... punição, a eventual punição que venha a ter, né? Acho um absurdo. O Palmeiras foi vítima de uma emboscada, essa é a palavra. Também concordo. Emboscada, porque esses caras sabiam que se perdessem o jogo, a coisa ia ficar bem complicada para eles buscarem a classificação, e eles armaram uma emboscada. Não tem nada disso que foi colocado na súmula daquele juiz, cafajeste esse juiz, que apitou o jogo do Palmeiras com o Peñarol. Porque se ele tivesse um mínimo de dignidade como um ser humano, se fosse um homem decente, ele colocaria o que aconteceu naquele jogo. Que fecharam os portões pro Palmeiras apanhar. Esses caras queriam o quê? Que os caras matassem os jogadores do Palmeiras em campo? Eles queriam que aqueles poucos torcedores, inclusive um amigo nosso que estava lá, que era o Alê da Áudio, que estava lá, que disse, inclusive... Disse para muitos amigos nossos, acho que deve ter falado para alguns de vocês... Eu também. Felizmente, se não fosse a mancha, eles tinham morrido naquele jogo. Sim. E felizmente, a mancha salvou... Por incrível, hein, que possa fazer. A mancha salvou a vida de uma porrada de torcedor que tava lá. Então, assim, é um absurdo o que querem fazer com o Palmeiras. Querem punir Mano Rica. Que porra é essa? Quem fez o jogo, quem cuida do jogo, é o time que tem o estádio, é o mandante, é o time que toma conta lá dos... Dos caras que. Dos seguranças. Segurança, que chama tudo, a polícia, né? Que paga a polícia pra poder atuar no jogo. Vocês acham que a polícia vai de graça? A polícia, em qualquer evento que você faz, qualquer tipo de evento, você paga. Você paga a polícia, você paga seguranças pra irem. E os seguranças não podem ter participado da briga. E esses seguranças, né, participaram da briga. Eu vi alguns seguranças com jaqueta laranja jogando lixos ali, não era cadeira. Eram lixos que foram colocados ali. Era lixo voando de um lado e voando do outro. Então, o Comembol, você queria que os torcedores, poucos que estavam lá, não sei se eram 1.000, sei lá quantos torcedores, que sejam lá 1.000, 2.000 torcedores, né, no meio de, sei lá, de 40, 50 mil, eles queriam que esses caras fossem o quê? Mortos? É isso que vocês querem? Que chega lá, não pode fazer nada, gente, não pode brigar, deixa os caras baterem à vontade aí, se matar 2, 3, tá tudo certo, e aí quem vai tomar a punição é o outro? Vocês querem isso? Os caras estão se defendendo. de um bando de cafajestes de calhordas que estavam lá, tomando conta de um jogo de futebol. Esse time do Peñarol tinha que tomar um gancho desgraçado. Se fosse uma instituição séria, o que não é a sua Conmebol, senhora Conmebol, você não é uma instituição séria. Não é uma instituição séria. É uma palhaçada. E a CBF, que ganha dinheiro dos clubes, devia ir lá interceder pelos times brasileiros. Tem que atuar com vigor em cima disso daí. O que não faz. Toma dinheiro aí dos clubes. Os clubes ajudam a CBF a crescer. E não acontece milhões. Porra nenhuma. Os caras faturaram 600 milhões. É isso mesmo, milhões, tem que ser dito isso aí. Não fazem porra nenhuma. Nunca defenderam, né? CBF, tá na hora. Já passou da hora, né? Porque muitos times aí já tiveram esse problema. Mas não consegue se defender, mano. Hoje é o time do Palmeiras. Amanhã pode ser o Flamengo. Amanhã pode ser o Santos. Pode ser o Corinthians, que vem atuar nos anos que vêm aí. O São Paulo. O Grêmio, que tá jogando aí, que pode ter um problema mais pra frente no futuro aí. Pode ter o Atlético do Paraná. Algumas agremiações que estão disputando esse ano pode ter um problema mais pra frente. E não vai acontecer porra nenhuma. O Palmeiras é que vai tomar a bucha? O Palmeiras não era o mandante, cara. O Palmeiras não tomou conta de segurança. E, ó, se não fosse o segurança que o Palmeiras levou a mais, né, GG? Os jogadores tinham sérios problemas de... Se não tem 20 seguranças ali do... Eles correram, olha aqui, ó, eles correram risco de vida. Eu sou Palmeiras, se eu sou Palmeiras, advogado Palmeiras, eu entraria, sei lá, na justiça comum que seja, que se dane, pra entrar contra esse Peñarol, esse time desgraçado, esses caras que pensam pequenininho. É por isso que o Uruguai tá desse tamanhozinho, é um país pequeno aí, e não vai conseguir porra nenhuma no futebol. Eu torço sim para que todos esses times do Uruguai venham a ter muitos problemas. Juro, torço mesmo. Eu não gosto de torcer contra nenhum time de fora do país e nem muito menos contra nenhuma nacionalidade. Eu acho que os uruguaios que moram lá não têm culpa. Mas os times lá sim. E principalmente o Peñarol. O Peñarol sim. O Palmeiras perdeu classificações, seu Bento, acho que duas Libertadores, perdeu pro Nacional do Uruguai sim. E não arrumou confusão, RG. Nunca você viu o Palmeiras aqui fazer algum tipo de coisa. Nunca você viu um time brasileiro acuar um time que seja uruguaio, que seja argentino, que seja paraguaio, chileno ou raio que o parta, acuando os caras do jeito que foram acuados. Jamais aconteceu isso. Jamais aconteceu isso. E outra? Você falou o fato do negócio do São Paulo com gás? Aquilo não foi. Não, não falei, não. Eles não. Não, mas. Algum torcedor pode chegar e falar que foi? Olha aqui. Ninguém acuou os caras lá de bater nos caras e fechar portão. Pra ficar dentro de um. De um cubículo. Virou uma arena. Aquilo virou uma arena, Sombra. Aquilo virou um ringue. Batalha campal. Um ringue que você não tinha onde pronto sair. Exatamente. Se vira aí, velho. É tipo assim. Se vira no Coliseu, velho. Se vira nos 30, né, velho? É, os Palmeiras. E o segurança. Se vira nos 30 contra 1000. Porra, que porra é essa? Que país, mas que mundo nós estamos vivendo? Ô, Dodô, e por isso o Palmeiras contratou um advogado uruguaio, viu? Olha, eu juro por Deus, cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vai ajudar. A coisa tá tão degringolada, tá tudo de cabeça virada. Seja na política do Brasil, que você tá vendo pegando a palhaçada que tá acontecendo agora. Você vê aí, cara que tava aí preso, tão soltando e o cara nem cumpriu a pena. Ah, mas isso é um outro capítulo. É, então, mas não. Tá tudo virado. Tá tudo virado, tá tudo de cabeça pra baixo. Seja na nossa política, seja no futebol. E futebol sul-americano, hein? É. Futebol sul-americano. Vamos voltar ao futebol, não, que a política aqui tá uma porcaria, né? Tá um lixo. Então, assim, falando em termos de futebol, é um absurdo o que possa vir a acontecer, uma punição contra o time do Palmeiras. Eu acho um absurdo, velho. Juro por Deus. Verdade. É isso aí. Ainda mais que é inadmissível. E eu vou fazer mais, ô Marcelo Gagliotti. Se eu sou o Palmeiras, eu juro pra você. Maurício Gagliotti, desculpa. Maurício. Marcelo é o primo. É, o Marcelo é o. Eu confundi com o Marcelo Matos. É o primo dele. Mas é Marcelo primo. Matos. Aí a gente confunde tudo. Não, confundiu Alexandre com... Matos. É, Alexandre Matos. Não, mas você confundiu, sabe com quem? Eu tô confundindo com... Sabe quem você confundiu? É. O Marcelo Gagliotti, que é o filho do Fiore. É, o filho. Grande, o filho do grande. Tá louco, Douglas. Trocou todos não, não é isso que eu acabo ficando nervoso, me exaltando. Não, mas coisa é pra que... ficar mesmo. É pra ficar, ô Benjamin. Os caras estão fazendo culpa. Ô Benjamin, não sei se você que chegou agora tá acompanhando. Eu tava ouvindo ali. Mas é um absurdo. É um absurdo pra você. Então você fica nervoso mesmo com o que acontece. Porque, olha, é uma falta de... É lá do quê? É falta de... Não, eu não preciso. De nego saber o que faz da vida. Só pegar, velho. Viu, Domênico, as imagens lá do canal do Benja, da Fox e do Mano. Nossa, lá, você viu o que aconteceu, tudo. Benja? Em nenhum momento o Palmeiras foi pra cima. Só se defendeu de tudo. Tava tentando se defender. Mas quando eu falo, Felipe Melo se defendeu dos caras que vieram pra cima dele. O cara colocou na súmula, Sombra, que o Felipe Melo foi no banco dos caras. Ele nem chegou perto do banco. Ele mostrou as mãos pro céu, agradecendo que tinha ganhado o jogo. E os caras vieram empurrando ele, batendo nele. Ah, você não precisa convencer a gente, não. Não, mas tem imagem. Tem imagem, né? Tem imagem. Não precisa. Você precisa convencer os caras lá. Não, eu não preciso convencer. Mas, e vou dizer mais uma coisa. Eu sou presidente do Palmeiras, eu me retiro da competição, juro por Deus. Não precisa ganhar competição assim, eu prefiro não. Em solidariedade, São Paulo já não foi. Desculpa. Já fomos solidários, a gente já previa isso e não fomos. Tá vendo? São Paulo foi solidário ao Verdão. Já não foi pra Libertadores. Já sabia que vocês iam... É utopia, né, Domênico? O clube sair, né? Mas, Mota, utopia é a gente ficar de cabeça baixa e não falar mais nada, e os clubes de futebol aceitarem. Mas os clubes nunca vão tomar essa atitude. O que eu vejo é que os presidentes que estão disputando a Libertadores esse ano, então vamos lá, presidente do Flamengo, do Grêmio, do Atlético do Paraná, então pega aí, do Botafogo, pega esses presidentes que estão disputando, né, gente? Nenhum deles falou nada, não tá nem aí. E tira da reta. Eu sei, mas... Não, eu sei o que vocês estão falando, eu sei, mas o Sombra, que eu tô falando, não é agora. Ninguém tá nem aí com nada. Mas deveriam estar. Nem o Palmeiras. Deveriam estar, porque se amanhã acontece com o outro, e aí como é que fica? Aí beleza. Aí, São Paulo na Sul-Americana pegou aqui os mané lá, os do Tigre. Os caras fizeram arruaça, fizeram de tudo. Quebraram. Primeiro tentaram levar a briga, quebraram o vestiário. E depois ainda não quiseram voltar pro campo e alegaram que foram agredidos. Alegaram que foram agredidos. Mas não tem imagem nenhuma que agrediram eles. Exato. Aí, primeiro que eles e a do Palmeiras provar. Tem. Então, Domênico, mas o que eu quero dizer é o seguinte. E aí o São Paulo ainda foi penalizado na época. Ele perdeu o mando de jogo, etc. E tal. É que como acabou o campeonato, aí o São Paulo teve que cumprir posteriormente esse tipo de pena. Tá certo? Houve alguma... Não teve a solidariedade. Não existe também solidariedade. É lógico que não existe. Os caras vieram, fizeram quebra-quebra. O putaria também não teve. É absurdo, semana passada, no Rio de Janeiro. A solidariedade que eu vi até agora foi o Rodrigo Caio. Na semana, solidariedade, vocês viram a reunião semana passada dos quatro do Rio por causa do Maracanã? Meu Deus. O Eurico entrou por último, não cumprimentou ninguém. Na Assembleia. Tá mal educado, né? Não foi na Assembleia Legislativa. O presidente do Flamengo falando, ele trocou em cima. Mas o Eurico, você conhece o cara. O presidente do Botafogo... Você sabe já que é... Não tô discutindo o Eurico ou não é Eurico. O presidente do Botafogo fez a mesma coisa. O que é ridículo também. Eles não estão nem aí. Não existe união. Eles se comparam. Eles são inimigos, né? Na verdade é isso. Se acham onipotentes. Só que assim, nesse caso aí da Libertadores, é o futebol brasileiro que tá lá, né? Então assim, eu entendo que o torcedor, ele torce contra. E deve torcer contra mesmo, porque esse é o intuito do futebol. Eu quero dizer um negócio pra você. Mas nesse caso, EG, que existe um absurdo desse, sabe? Uma inversão de valores? Você desculpa. Tá desculpado. Tá perdoado. Não é isso que eu tô perdoado. Você falou desculpa? Me desculpa. Mas é igual aquela situação. Uma coisa você ri. Vai, por exemplo, Corinthians foi eliminado pelo Nacional do Uruguai ou pelo Guarani. Faz parte do futebol. Foi eliminado. Sim, mano. Tudo agora, bem. Como foi eliminado contra o Boca, aquele jogo lá da Marília. Mas ali, mano, é outra coisa. Ali foi um roubo de um juiz. É diferente, mano. Então. Agora, faz o parte da zoeira. Aí você pega o Palmeiras, ele perde, por exemplo, sei lá, dois, três mandos, você acha justo? Não, mas eu falei aqui que é um absurdo. O mundo não é justo. É isso que eu queria falar. O mundo não é justo? Não, eu vou falar uma frase, vocês podem achar, eu sei que vocês vão... Você parou o programa pra falar isso? Não falei ainda. Clichê, essa obviedade. Que clichê, né? Eu não falei ainda. Ah, pensei que você já falou assim. Você não é o cara que reclama do mundo não é justo. Não, o mundo não é justo, mas não é isso que eu queria falar. Ah, então diga. Óbvio que vocês vão tirar sarro. Eu acho que vocês não estão espiritualmente elevados. Já estamos preparados para tirar sarro. Acho que eu sei, tudo bem. Talvez o RG não. O RG é um cara espiritualmente que é um pouco mais elevado que todos vocês. Ele já é quase um espírito, inclusive. Que vocês são espiritualmente rasos. Isso. O que você tem contra o espírito? Vou dizer um negócio para vocês. Depende de qual. Fala lá, vou dizer um negócio pra vocês. Tô falando sério. O mundo não tá legal, cara. Não tá. Eu tô falando sério. Não tá legal. Observe. Você parou o programa para falar essa frase. Parei. Às vezes... É legal você ver um outro lado de uma situação que você não está acostumado a ver. Mas se você parar para analisar, friamente, eu estou falando sério. O mundo não está legal, cara. Presta atenção num monte de coisas que acontecem ao mesmo tempo e que não são legais. Eu não estou zoando. Você vai lá na Síria, tem um massacre. Estão matando criança, torta direitos. O mundo não está nem aí. O mundo não está nem aí, Estados Unidos colocaram louco o presidente. A parte Coreia, do mundo não está nem aí, né? A Coreia, não o mundo. Ah, 99% que... do mundo. Ah. A Coreia está aí com o louco. O Brasil está de cabeça para baixo. Mas totalmente errado. Ontem você viu a cena no Rio de Janeiro... de traficantes atirando no meio da Avenida Brasil, aí a população saqueando caminhão com comida. Velho, o mundo não tá legal. Olha, e aí você vai pro futebol, não tá legal. Mas faz tempo que o mundo não tá legal. Só, agora com as redes sociais, potencializou a divulgação. Agora vocês estão tirando sal do negócio que eu tô falando, aí dá a impressão que eu tô zoando. No fim de semana, eu vi um tipo... Ainda bem. O senhor me cortou porque ele acha que eu tô zoando. Você é um índio, eu falei isso lá dentro, você falou que eu era um louco, que eu tava falando besteira. Você tá muito seu Jorge, você tá muito seu Jorge. Você falou que eu era o senhor trágico. Não, você não forma uma frase, é diferente. Ah, tá. A gente não consegue entender. Aí tava discutindo isso lá, tudo isso que ele falou, eu falei pra ele. Ele falou, você é louco. Você conseguiu formar a frase ou não? Sim, o que ele falou, ele não falou nada disso. Falei sim. O que ele falou pra mim é o seguinte: o Bar tava de prova. O Brasil tá de cabeça pra baixo, porque vai ter ou Bolsonaro ou Lula de presidente. Não, não só isso. Eu falei de tudo. Falta um ano e meio pra ser presidente, que não, isso aí é outra história. Mas não tô discutindo só o Brasil, eu tô falando sério. O mundo não tá legal. Aí você vai pro futebol. Futebol faz parte do mundo, não tá legal. Tá acontecendo, tá tudo errado. É, o São Paulo fala da liberdade. O ser humano precisa parar. A verdade é essa, o mundo precisava parar meia hora, para o mundo, stop. O futebol tá legal na Europa? E o mundo... Não, mas você tem muita... Mas você vai no futebol na Europa, é jogador que ontem lá, Roma e Lazio, o cara pula, ele viu a barata, pulou, o juiz deu pênalti. Aí você vai lá, bater um escanteio, o Mortari lá, foi lá... Montari. Pô, Montari, desculpa, o Mortari é o basquete. Mortari foi lá reclamar com o juiz que ele tava sendo chamado de macaco, racista. O juiz foi lá e deu amarelo pra ele. Você entendeu? É isso que eu tô querendo falar. O mundo não tá legal. E o certo era parar o mundo meia hora e o ser humano repensar tudo. É, mas não tem como parar. Futebol é só reflexo, né? Não tem como parar, o mundo tá errado. Futebol é reflexo, é isso. Futebol é só reflexo. No fim de semana. Vocês podem achar que eu tô zoando, mas não tô, não. No fim de semana, eu assisti um negócio que eu falei assim, cara. A gente não confia em você, né? Uma coisa horrorosa. É um programa desses de tipo Discovery. E tava falando da matança das focas na Namíbia. Aí você fala assim, porra. Que matam baleia, mata tubarão, só pra arrancar a barbatana. Sim, claro. Isso é óbvio. Se o mundo não liga pra matança de criança, que é um absurdo também, a matança de foca também é um absurdo. Mas você não olha as crianças? Vai olhar a LG, foca ainda? Foi uma das cenas mais impressionantes errado, que eu já assisti. É o que acontece na Namíbia. Os caras matando, mas tem que ser a foca bebê. Bebê. Horrível, eu nem falo. Rapaz, bebê? Só pra vender sapato de pele de foca. É. Pô, mas na África, e as meninas vendidas como escrava sexual com 10, 11 anos de idade? Assim, é isso que eu tô falando, o mundo não tá legal. Aí a gente liga o rádio, o Estado 97... Mas é que não é que o mundo não tá legal, é o ser humano que não é legal. Ah, deprê, cara. O ser humano agora não é legal. Ah, você queria falar de mim, ô, trouxa. Não, ele chegou. Você aqui chegou. Eu tô tentando ir de acordo com a coisa certa, ô seu maluco. Era uma hora da coisa ai, te catar você. Ah, agora entendi. Você parou pra falar uma bobagem dessa aí. Até agora. Ai, te catar você. Se é o Corinthians dele, aí o Flamengo que ele gosta, ele tá pisando, descendo o pau aí. É, como é o Palmeiras, você quer que se dane, é isso não, aí, seu Benjamin. Eu falei isso. É, falou sim. É, tá felizinho com o título, aí. É, deu, tá todo felizinho aí, né? Não, esse negócio tá sendo feito com o Palmeiras. Acho que o Domênico tá dando muita importância pro Palmeiras diante desse contexto. Justamente. Não, mas o que eu quero dizer é que eu sabia que o Domênico não ia. Tem problema. Viu, RG? Eu quero, olha aqui, ó. Eu não quero aqui ouvir no programa. Não. Você tá provocando o Domênico. Eu não quero ouvir no programa. Lá na frente de reclamação desse tipo. Mas você não deixou. Se eu ouvir, eu vou zoar. É. Porque o pensamento desses mesmo, aqui Domênico. É o mesmo desses trouxas que estão dirigindo o futebol. É esse aí. Eu sabia que o Domênico não ia entender o que eu falo, porque ele me interrompeu. Então o que eu quero falar quando eu falo com o mundo. Porra nenhuma. O mundo não tá legal. Pra falar que o que tá sendo feito com o Palmeiras é um absurdo. Pode ver quem chegou. É um absurdo. Olá, o que tá sendo feito com o Palmeiras, que o Domingo não deixou de terminar, é um absurdo. O Ale tá com medo de entrar no O jogador estúdio. Vai lá, agradece lá a Deus. Cada um tem o direito de agradecer quem quer e também não agradecer também. Se a pessoa acredita em Deus, e se de acredita, então respeita também. Todo mundo também. Aí o cara vai lá. Aí os caras vão lá e querem punir. Eu acredito em Deus. Cada um tem direito de acreditar. Não é que o fulano não acredite em Deus, que ele é mau caralho. Tá cheio de cara que mata em nome de Deus aí. Não é isso que eu tô discutindo. Eu acredito em Deus. Ah, Pô, ótimo. É. Mas tem que ser respeitado. Bom, quem não acredita também. Mas o que eu tô querendo ter pra terminar? Não, não tô zoando. Não, não tô. Você fez tudo isso pra encher o saco do Domênico. Não tô enchendo o saco do Domênico, tô acabando de falar que tá sendo feito com o Palmeiras, é um absurdo. Ele entrou no túnel e não tá sabendo sair do túnel. Pegou o vácuo. Não, é que vocês não entendem. Ah, vai plantar batata, seus amigos. Ah, você tá parecendo humano, Dema. Não é. É o Dema. Agora eu quero falar só uma última frase. Vai, cara. Acabou ainda. Acabou. Sério. Vai, caçaçado. Vem cá, os caras querem punir o Palmeiras. Onde o mando de jogo e a organização é do Peñarol. O Domênico já falou isso. Mas que o Domênico fala gritando, xingando. O Domênico falou isso. Às vezes ele não deixa a coisa muito clara. Não, Sombra, não alimenta. Vai, Sombra. Vai. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97, convidando você, corintiano, a ligar, porque tem torcida Estádio 97. Ligou e disse... Louco. Eu quero ir na torcida Estádio 97, você ganha o direito de ir na torcida Estádio 97 no camarote único pro jogo da final, tá bom? Também quem ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. E dizendo todo dia, dia de clássico no McDonald's, você ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. WhatsApp para você mandar sua mensagem de áudio é esse aqui, ó, 94-353-0150, 94-353-0150. Antes do primeiro ouvinte, o Domênico, agora bem mais calmo, vai falar da Bridgestone. Só pedir pro Mota, o Ale chegou, o lugar é do Ale. Olá, ele é cheio de querer tomar o lugar dos outros. Mota, é do Ale. Não, aí. O lugar do Ale. Você tá ali, sentado no meu colo, hein, Mota? Olha só, ó, Sombra. É o seguinte, hein, olha. Tem palmeirense querendo assistir o Verdão jogar contra o Atlético Tucumã pela Conmebol Libertadores Bridgestone aí? Fato. Tem um monte, né? Parece impossível conseguir um ingresso para esse jogo, não é verdade? Mas a Bridgestone vai ajudar você. Ah, olha só, é só comprar 4 pneus Bridgestone ou Firestone que você vai ganhar um par de ingressos para assistir esse jogo do Palmeiras. É isso mesmo. Comprou 4 pneus Bridgestone ou Firestone, você ganha um par de ingressos. Par de ingressos, EG, para assistir esse jogaço do Palmeiras, válido pela última rodada da primeira fase aí da Libertadores. Não dá para perder essa, né? Não. É aproveitar e ir direto pro revendedor aí oficial Bridgestone, mais próximo, antes que os ingressos acabem, tá bom? Acesse www.torcidabridgestone.com.br e saiba mais. Boa. É Bridgestone. É isso aí. Então vamos ao telefone 3284-7097. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Toca Asdrubal. Asdrubal. Olha essa trilha. Heróis e trilhas sensacionais. Essa é uma das músicas dos Guardiões da Galáxia Volume 2. O que vocês acham, hein? Eu gostei. Vou sair daqui e vou direto pro cinema, Dodô! Ah, com certeza, pô. Alô? Consegui, baralho! All in. É, grupo. Conseguiu. Quem é? Joaquim Afonso do Santos Souza. Vou falar pertinho do telefone, sumiu. Amigo. Pertinho. É, bem pertinho. Joaquim do quê? Joaquim Afonso do Santos Souza. Tá no Viva Voz aqui agora. Agora tá... melhorou, hein? Melhorou. Ô, Joaquim, e quantos anos, hein? 2.5, Dodô. RG. Hoje, quarta, 2.5, como é que faz? É sorte dele, porque o outro Joaquim da Silva Xavier não ficou pra contar a história. Ah, sensacional! Porque sempre é. Agora 21 de abril, hein? Zero, porque acabei de falar que o Não precisa nem lembrar a família. Ele veio fazer piada com o Tiradentes que morreu por causa. Vocês estão loucos. Tô te falando. Já tá num clima pesado e vai lembrar de Negros Quartejados. Olá, Ale. Olá, eu sou tudo bem, Ale? Olá, eu sou o Ale. E o Mota pegou o teu lugar. É assim, não é. Esse lugar aqui é do Rudy, você não sabe. O lugar dele é. É a dança das cabeças. Você não vem aqui, Benja. Você não vem e não sabe as coisas como é que funciona. Se fecha. Ô Joaquim, eu vou só pra falar uma coisa. Mas por que você não sentou do lado dele, ô? E nessa história o pessoal tem razão. O RG pegou pesado, menos até pelo Tiradentes, que morreu enforcado, mas porque claramente foi uma provocação ao Mota, que não tem pescoço e, portanto, não pode morrer dessa forma. Olha aí, não pode... Eu tenho pescoço. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Sem contato manual, hein? Que isso? O Zemaier. Ô, Domênico, o Zemaier é inocente. O que aconteceu com a porra do WhatsApp aqui também que não caiu? Caiu. Ah, caiu, caiu. Acabamos de ter a informação que o WhatsApp está fora do ar, é isso? Sim, temporariamente. Mas não só o nosso, o de todo mundo. Não, do mundo inteiro, o mundo inteiro. O de todo mundo. Ô, Sombra. Só Brasil. Diga, Lê. Em terra de WhatsApp, ligação telefônica é sinal de amor. Vai nessa aí, que se a pessoa ligou... Ah, porque tem amor. Ah, porque ninguém mais liga pra pessoa, né? Não. Mudou, né? Mas vem de zap, vem de fax. É quase uma declaração, né? Quando não a pessoa liga. Eu acho que é por aí. Fala, Joaquim. Pô, primeiro eu queria dizer parabéns pra vocês e... Obrigado. Eu quero ir nessa gira com certeza absoluta do Estádio 97. Nem acredito que eu consegui, cara. Mas essa torcida com certeza absoluta eu não conheço. Qual, fala de novo a frase direitinho, senão frase, você não ganha, velho. Ele falou, que vocês não entendem. Obrigado. Eu quero nem uma torcida do Estádio 97. Eu que sou trouxa. É, você falou. Ah, ô juiz. Ô juiz. Ele falou direitinho já, você é louco. Mas ele não falou o bairro que mora, qual é? Ele fez uma brincadeira. Bom, esse daí eu acho que o Ben já conhece, hein? Acha? É, porque ele morou aqui perto. Mas terceira divisão de Interlagos. Interlagos, né? Interlagos é um índio, né, velho? Eu não ouvi o que ele falou. Terceira divisão de Interlagos. Porque não tá disputando a primeira nem a segunda. É, boa, Domingo. Não, peraí. Eu vou falar. Porque... O bicho também é um que limpando aí a garganta no ar. Fala, faz um gargarejo. O ar tá seco. Eu vou fazer um honrar. Ele tá falando. Quer uma pincelada? Pera, gente, deixa eu falar. Olha, ele tá falando sobre códigos. Eu entendi isso. Se eu decifrei bem o código dele, é Jardim Satélite. Puta. Sim, agora eu gostei, parabéns. Então, porque aqui tem diferença, né? Tem a primeira, a segunda e a terceira divisão. É. Ele morou na primeira, que é lá pra Sargento, Shopping de Lá. Então, mas eu trabalhei na terceira. Tá legal. Por isso, eu errei? Então você o cara mandou um legal. Tipo... É, tipo, legal. Não, pera só um minuto, eu errei? Não, é a parte Interlagos Nutella que você morou, né? É. Mas, Interlagos, mas eu trabalhei no Interlagos Raiz. Mas, Sombra, você que é um cara antenado nessas notícias aí... Antenas de antena é televisão. De barato, ó. Que fim que deu aquele moleque que sumiu, que deixou o quarto todo psicografado lá? Sumido ainda. Continua sumido. A família diz que primeiro vai traduzir todos os livros, vai decifrar todos os livros. Pô, puta negócio chato. O cara vai embora e ainda deixa uma lição de casa pra fazer, mano. Porra. E depois. Vocês viram essa parada aí? Você não viu ali? Muito estranho. Louco. Bom, então a gente já sabe que não foi o Mota porque ele sabe escrever, o cara, né? Ah, juiz. Não, e o cara ainda criptografou os livros. Ah, então, com certeza. Aqui, baseado, se eu não me engano, numa manual do escoteiro Mirim. Sim. É sério, gente. É verdade, do Guinho. É sério, do Guinho, Zezinho e Luizinho. É verdade. É sério. Ele usou aqueles códigos. Então não é o Mota mesmo, porque o Mota não é nem Mirim, nem pré-Mirim, nem fraldinha, ele é chupetinha, né? Chupetinha. É outra categoria. Eu sou literalmente, né? É chupetinha. Ô, Sombra. É. Tem uma revista aqui no Brasil, UFOS, não sei o quê, que eles estão lançando uma matéria sobre esse moleque aí. Parece que eles conseguiram... Ufos, o lenhador. Ah, mas teve um fólogo que vem aqui no meu programa e falou que não é, não. Não, é o quê? É mentira? Porque não tem nada de UFO aí, não. Não tem nada a ver com UFO. O garoto deve ter os seus distúrbios, ou às vezes até muito inteligente. Sim. Deve ter as suas crenças e, baseado nas crenças dele, ele tomou as atitudes dele, escreveu livros, criptografou, desenhou o quarto inteiro, etc e tal. Ele tomou só atitude, não, ele tomou mais coisa, hein, Sombra. Deve ter tomado mais coisa. Agora... Mas dizem que ele viajou no tempo. Hã? Ele viajou no tempo. Peraí. Estamos falando sério. Peraí, mas é sério! É esse tipo de gente. É esse tipo de gente. Jura, que tira, por quê? Que tira toda a veracidade. A credibilidade, né? Ele tá fazendo um debate em alto nível. Alto nível. Falando de UFO, tá fazendo alto nível. Acredita em qualquer coisa. O moleque só que viajou no tempo. Olha, você acha que tá no vídeo show. A minha teoria é essa. Cada um tem sua teoria. Vocês acreditam que possa ter uma. Vocês acreditam que possa haver uma pílula que a pessoa pode tomar, que a pessoa no futuro poderá tomar, perder gordura e ganhar condicionamento físico? Mas já existe, chama-se doping. Hã? Não, é sério. Essa, isso já funciona com camundongos. Você toma a pílula, você ganha condicionamento físico e queima gordura só tomando a pílula. Mas tem camundongo triatleta agora, então? Agora tem, agora tem. O pink e o cérebro. É, né? O hamster, que não sai do lugar. Não, eles pulam de telhado pra telhado. É, mas se tivesse um concurso pra ver quem tem um QI maior. Ah, certeza. Cláudio, eu já sei que tá falando. Cláudio Mota ou um hamster? Não. Tô fazendo uma pergunta. Quem tem QI maior? Manca muito que o Mota tenha QI. Juiz. Mas ó, numa gaiola, Sombra, numa gaiola. Você botar o Mota numa gaiola e um hamster. Então, aí que tá. Se você puser, por exemplo, aquele círculo, o hamster vai entrar ali e vai fazer exercício. Olha lá, diz que ele fez. Esse círculo do moleque aí, ó. Esse círculo que ele desenhou no chão é pra viajar no tempo. Tem uma estátua ali. Você tá vendo muito video show. Ele tá assim de volta pro futuro. Só que ele saiu daí, pegou um ônibus e sumiu. Como é que chamava o. Dizem que ele foi pela. De volta da estátua. Dr. Rei. Fritz. Doc, não. Fritz. Dr. Rei. Não, mas não, é Doc alguma coisa. Olha lá a foto dele. Doc ou Pet? O dele era o Einstein. Não, não. É Doc ou Pet? Ele tá dentro da estátua. Eles chamaram uma especialista aí, uma danadona mesmo, que entende de tudo. Danadona. Ah, cachorrona, esse, né, do esse funk. Esse riscado todo aí. E ela já deu um ano e meio dele, né? Porque ele começa com uma frase lá que ela falou que já não... Não tava transcrevendo a... Não, mas você vê. Às vezes é só um doido. Como provavelmente é só um doido, você entendeu? E que fica trazendo um monte de variáveis e possibilidades que as pessoas, na vontade de acreditar em alguma coisa, acabam achando que é. Esse vai gerar filme. Você falou? Esse vai gerar filme. Sabe essa danadona que você falou? Danadona. É que o Regi falou essa danadona. Pra decifrar, por exemplo, o que o Mota fala. É. Porque nós estamos aqui há anos com ele. Ela consegue. Porque às vezes você não entende. Quando ele fica nervoso, então que ele... É uma danadona. Ele fala assim, mexerica, helicóptero, Jericoacoara. Mas ela sabe. E se você não entender, ele reclama. Ela falou o quê, RG? A danadona. Quem ela falou? Eles chamaram... Ele já começou. Porque ele ficou defendendo uma tese aí, os amigos, dizendo que ele estava... falando de um cara que é muito mestre, não sei do que. E a mulher falou: muito parecido, muito parecido com ele. Tô falando, olha lá os desenhos. O mundo não tá legal, não. Mas a danadona, um polidense, vamos ver o que ela tem pra dar. Mas ô Joaquim, nós ufólogos, mas nós que gostamos e lemos, acabamos sendo vitimados por essas pessoas. Lembra daquele amiguinho imaginário do Domingo? Não é imaginário, ele existe. O Felipe Van Putten? O Sombra sabe, ele existe. Não, o Felipe Van Putten. Acho que não. Felipe Van Putten. O seu lado do Lula também. Mas eu disse que eu acreditava. Imaginário? Ele estudou comigo. Quem? Ele disse que acreditava, mas o Domênico, você ficou de trazer, ele não trouxe. Ah, mas eu não perdi o contato com o cara. A dona Jamile pediu, pediu pro Domênico esquecer. Se ele é ufólogo, uma coisa você não pode perder o Domênico, contato. Domênico, esquece, já tem 45 anos. Contatos imediatos. Já ô, também tem um Joaquim. Amiguinho. O que a dona Jamile falou? Ô, Domênico, olha, eu tem 45 com a minha mãe. Anos, esquece ele. Pode falar, mano. Joaquim, domingo tem Corinthians e Ponte Preta, aí é o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. O Coringão passou o babão. Passou o babão mesmo. Soletre. Primeiro jogo passou o babão, passou o bambu na ponte, 3-0. E agora no jogo de volta, possivelmente também abrirá ainda mais essa vantagem. E aí, cara, curtiu essa campanha do Corinthians? Você acreditou desde o princípio? Ou no começo você tava meio reticente, tava meio cabreiro com relação a esse time? Ramelada. Ô, mano, você fala pra você que eu sou torcedor, sabe? Então, pra mim, eu sempre torço. Eu não tenho muito essa ideia de torcedorzinho Nutella, ficar reclamando. Eu vou pro estádio, eu vou torcer, eu gosto do time mesmo. Então, óbvio que às vezes a gente desacredita, né? Mas eu gosto mesmo do Corinthians. Independente, pode estar em qualquer lugar. Eu sempre vou gostar do Corinthians, entendeu? Boa. Mas, por exemplo, quando o ano chupa começou, antes. O Corinthians ainda não tinha o Pablo, não tinha o Jadson. O Corinthians ainda estava naquela indefinição. O Carilli tinha acabado de ser efetivado como treinador. Você, desde o princípio, acreditou que esse time poderia chegar no título paulista? Né? Ou você pensava que esse ano seria um ano sabático? Nem 8, nem 80, mas eu acreditei, entendeu? Uhum. Eu acreditei realmente que era possível, mas é óbvio que era bem difícil. Foi chegando o pessoal, foi ajudando e o grupo tá firmeza. Tá bom de trabalhar ali, aparentemente, entendeu? E você olha pelos outros, entendeu? Você olha que, pô, aí parece um lugar legal de trabalhar. Sim, concordo. E, inclusive, amigão, se a gente parar pra analisar, o Campeonato Paulista, assim como os outros estaduais também, eles não são lá grande parâmetro pra que você possa medir suas forças. Os únicos jogos que você pode, de fato, fazer isso são os clássicos, cara. São os clássicos. E o Corinthians, diante de adversários aqui, Palmeiras, Santos e São Paulo, em 5 confrontos que fez, o Corinthians ele venceu 3 e empatou 2. É, o aproveitamento é muito bom. Você pega a Ponte Preta, que teve méritos em chegar na final, inclusive eliminou aí o Palmeiras no primeiro jogo que fez em Campinas e eliminou o Santos também no primeiro jogo que fez em Campinas. Deu uma deitada agora no Dodô, no Egg. Não, mas é verdade, a Ponte teve méritos em chegar onde chegou, não foi por acaso não. O Corinthians conseguiu jogar em Campinas batendo na Ponte, velho. Empurrando a Ponte pro campo de defesa, aproveitando as chances que criava, abriu uma vantagem de 3-0. Porra, a performance do Corinthians foi animal, cara. Ô, mano, mas eu acho que isso daí é estudo, entendeu? É do mesmo contrário, você vai ver quando o primeiro jogo do Palmeiras contra a Ponte, é estudo. Não é questão de quem joga melhor ou pior, o cara estudou, ele falou assim, pô, se vocês fizerem assim, é possível a gente fazer isso aqui, entendeu? Ah, mano, mas então, você pega aí, ó, por exemplo, o Palmeiras e Ponte, o primeiro jogo, cara, a Ponte meteu uma caixa lá com 1 minuto de jogo. Com 8 já tava 2-0. É, aí não é só estudo, não. Aí é postura também, de empurrar o adversário, então, é verdade. Não, então, mas a postura foi na base do estudo, entendeu? O técnico pegou assim, pô, os caras jogam assim. Se a gente fizer isso, é possível que a gente ganhe, entendeu? E os caras, teoricamente, fizeram exatamente o que pediu. Ou não, né? O Corinthians, amigão, até inclusive depois desse jogo da Ponte, ele já tem um outro confronto que é difícil também, que é contra a Laú, jogando fora de casa. E depois aí ele já estreia pelo Campeonato Brasileiro, que acaba pegando a Chapecoense aqui na Arena. Imaginando já um outro cenário aí, falando a respeito de Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, qual que você acha que é a ambição do Corinthians nesses dois campeonatos? Pô, eu vou ser sincero pra você, pra mim é muito mais interessante, óbvio, ganhar o Brasileiro, é um campeonato muito mais importante. Mas o que vale dos dois campeonatos, porque eu acho que é muito difícil conseguir o título nos dois, em um dos dois já é difícil, é a classificação para Libertadores, entendeu? Eu acho que isso daí seria sair vitorioso do negócio, entendeu? Também acho, cara, porque o Corinthians ele não foi bem contra o Inter, acabou perdendo a classificação aqui dentro da arena. Por besteira, cara. Bobagem, besteira. Jogo na mão, o Corinthians acabou jogando fora a classificação, mas tudo bem. Vamos agora focar no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. Concordo contigo. Segundo semestre, aí, o objetivo é tentar pegar a vaga na Libertadores ano que vem. Isso aí. Mas vamos que vamos, irmão. Manda seu placar, então. Corinthians e Ponte Preta, domingão, 4 da tarde, na Arena Corinthians. Bom, pra ficar bonito, 3-0, Coringão, né? 3 gols do Jô. Boa, é mano. Jô Vandowski. O Jô é o cara. Só aí, beijão. Ô, mano. Queria parabenizar vocês aí, viu, cara? Pô, pelo programa, por tudo e por trabalhar nesse veículo aí que... Só quem trabalha nisso daí sabe o quão é interessante, tanto para quem tá aqui ouvindo vocês, quanto para vocês que estão fazendo o negócio. Muito obrigado, cara. Parabéns a vocês, da equipe, todo mundo mesmo. Ah, valeu, só mano. Só quem trabalhou nessa linha de assassino sabe o quão é difícil. Eu trabalhei um pouco com podcast, isso daí é loucura, é muito difícil, muito legal. Oh, valeu, irmão, tamo junto. É bom a gente gravar esse recado aqui pra depois mostrar pro dono da rádio. É, né? Que vive falar, velho, o Marconi deve estar se revirando no túmulo ouvindo que isso? Vocês. Que isso? O Fernando falam isso. Não, é verdade. É bom mostrar isso pros caras depois. Estádio é caminhão sem freio, velho. Ninguém segura, não. Mas muito obrigado, Joaquim. Valeu pela audiência. Falou, aí, pelos elogios também. É isso também. Aí, pô. Então, ô, tá Dodô, você é um ícone, cara. Isso. É incrível. Ícone, cara. Obrigado. Que isso? Esse ícone. Obrigado. Pô, você viu o Walker Blas tatuou o Domênico no que braço. Que Walker Blas? O Walker Blas é gente boa também. Então. Nossa, mas é bom pra caramba, você tá louco. Mas você é melhor que ele. Que? Melhor acho que é. Que... Você é melhor do que... Maior que o Dodô, nem a girafa. Maior não é mesmo. Eu sou maior que todos, é. Eu já vi o Dodô ao vivo, quando ele fala essas coisas assim, ele dá uma picadinha também, né? Hã? Eu já vi o Dodô ao vivo... conversando com ele, quando você elogia ele, assim, dá uma piscadinha, porque ele fala pisca. Que não. Pisca mesmo. Piscadinha. Tá sem piscadinha, que porra é essa? Dá uma piscadela, velho. Aí dá uma piscadela e não é de hoje, isso, não. Velho? Que porra é essa, hein? Piscadinha. Aguinaldinho que diga. Chamou de vagalume, mano. Aguinaldinho que diga que já foi muito aí. Você tá louco? Não, tô defendendo, Dudu. Aguinaldinho, você tá louco. Chamou de vagalume. Aqui não tem esse troço aqui, não. Piscadinha. Tem minha mulher, sou bem casado. Um abraço, seu Joaquim. Pô, obrigado. Como é que eu faço aí, pô? Não faz nada, ué. Como assim? Como é que faz? Ué? Como é que faz o quê? Não, torcida. Ah, pra ir lá na torcida, o endereço? Ah, você tem que estar meio-dia. Presta atenção. É domingo o jogo, hein? Meio-dia, na rua Tutóia 77. Vai sair de lá. Tutóia 77? 77. Tá bom? Tem que ficar no Corinthão, tudo certo. Isso. Então, e não pode ir de chinelo, hein, velho? Ah, chinelo não? Tem que ir de smoking, cara. Tá bom. Você acha Smoke? Traje de gala, Smoke, véio, o cara do título. O cara do, não deixa nem entrar. Chupa, mané. E não pode levar acompanhante, não, hein? Não, não pode levar. A vaga é única, torcida única, camarote único, vaga única. Você anda sozinho, é carteiro. Terminei agora há pouco, minha mulher. Não tem conversa, não. Terminou? Terminei. Ela operou a catarata, voltou a enxergar? Mas agora há pouco, quanto tempo? Terminou. Eu tô terminando, mano, há quase um mês, pô. É. Ah, então ainda tá fresco. É. Tá bom. Vai catar uma mina na arena, velho. É nóis. Vai pegar uma mina na saída da arena. Já aproveita, comemora o título, já dá um army love e já dá beijo. Falou, Joaquim, um abraço. É nóis. Valeu, um abraço. Obrigado. Valeu. Pessoal, até mais. Valeu. Seu estádio 97 na Energia 97. E agora vamos falar de Fricô, Benjamin. Fala de Fricô. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu, eu falei, o que é isso? Um ataque de armas químicas, sei lá, algum bicho morto. Mano, era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. Compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô, pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Estádio 97 pela Energia 97 em nome de Extra. Você merece torcida reunida. Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. E agora o Mano vai falar de McDonald's. Vamos falar de McDonald's, Mano? Opa, vamos lá, Domenico Gato. Bora. Vamos lá, vamos embora, ó. Ah. Que dia é hoje, hein? Hoje é quarta. Quarta-feira. Quarta-feira, dia de Big Mac, Domenico Gato. O dia que você mais gosta, Opa, Mano. Com certeza. Ó, dois hambúrgueres. Alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. É o Big Mac. É, rapaziada, é o clássico dos clássicos. Big Mac por apenas R$8. E ó, rapaziada, com batata frita e refri por apenas R$19,90, hein? Oi. Na sexta-feira, RG, é dia de quarteirão com queijo. No sábado tem novidade, é o triplo cheeseburger. Oi. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã um outro clássico no McDonald's. Amanhã tem o Cheddar McMelt. Ah, meu preferido. Boa. Sensacional, mano. Boa. É, Estádio 97 em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos agora para o momento sem parar, o que vocês acham? Bora. Vamos lá. Acelera. Momento 3 ouvintes na sequência é o momento sem parar, que funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Ah, rapaz, vou dizer uma coisa. Toda vez que eu escuto essa música aqui, mano, fico ansioso, sabe por quê? Por quê? Quer dizer que os Guardiões da Galáxia Volume 2 já está no cinema. Aí sim, hein? Ah, é isso mesmo que você ouviu, viu? O que vocês acham, hein, meus amigos? Eu acho que... Eu gostei muito. Deve ser do cassete, viu, velho? Eu não fui ainda, mas vou. E com certeza, Domênico, porque é o filme mais assistido hoje no Brasil. Ó, que legal. É, tá batendo todos os recordes. Tá batendo do recorde em cima de recorde, velho. Recorde em cima de recorde. Se não foi, vá. Que vale a pena. Alô! Alô! Abaixa já o volume do rádio, por favor. E tira do meu a voz. Boa noite. Boa noite, quem fala? Boa noite. Renato de Guarulhos, consegui, baralho! Alô, Renato de Guarulhos. Renato do que, hein? Renato Cardoso. E que mais? Sócio. Ah, então tá bom. Esse só vem em duas vezes, hein? Viva a voz, hein? E viva a voz. Abaixa o volume, que fica só no telefone, por favor. Não tá no Viva a Voz não, Domênico. Não, tô escutando meu radinho aqui. Então abaixa o radinho. Baixa o volume. Por isso escuto... Não posso mais ouvir aqui. De pilha pra te sintonizar. Sozinha numa ilha. E o quê? Sonífera ilha. Descansa meus olhos. Sossega minha boca. me enche de luz. E o quê? Sonífera ilha. Essa música é um porre, velho. É boa? Ah, para, vai. Você, se não me falha, meu irmão, foi o primeiro sucesso dos Titãs, não foi? Sim. Primeira música dos Titãs, né? Ou... E aquela outra legal também, lembra? Qual? Do Titãs? O mundo vai passando nos relógios. Qual que é essa, lembra? Encontro os seus beijos toda hora. Essa é boa também. Como é que chama essa música? Segundo por segundo na memória. Ela deu o rádio, ela deu o rádio. É isso! Não, é música com rádio, tá certo, Ale. Mandou bem. Muito obrigado. Renato... Olha lá, deitou. E quantos anos você tem, Renato? Canta uma aí, Rude. Desculpa. Ah, não venho? Ah, não sei, por primeira vez que faltou. Quantos anos, Renato? 3.6. RG, hoje 3.6, o que você acha? Hoje só nome de rua, hein? Agora só, o Cardoso de Almeida e vamos que sensacional! Né? Bota 10! 10? E o bairro? 10 não, também exagerou, Domênico. É a forçada agora. Fui eu, é o trocador. Forçou, né? Não sou eu, é o trocador. Não é problema de vocês, porra. Cada um aqui cuida do seu. Forçou. Eu achei que foi sensacional, ué. Cachorro que... Ô, meu, cada um no seu quadrado tomando conta do seu redondo, velho. Boa, R. Vamos lá, e o bairro? Tomou? Moto. Vamos ver se o Benjamin vai acessar. Viu? Praça 8 de dezembro. Isso é Guarulhos. Correto, beijo. Porra, você tá louco, empinei muita pipa aí, irmão. Ah, garoto. Ó, a partir do momento que o cara fala empinei muita pipa, já tá nunca, errado. Nunca olhou. Por quê, mano? Já tá errado. É muito quê? Pipa. Muito? É. Ninguém fala a pipa, é o pipa. Ah, o pipa. Maloqueiro fala o pipa. A não ser que seja quadrado. No banheiro. É, o cara fala empinei muita pipa. Não sobe mais. Oi, a pipa do vovô não sobe mais. A pipa do Dodô. A pipa do Dodô. A pipa do Dodô não sobe mais. Ale, não lembra dessas coisas, pega mal. Aí já vem o assunto do xixi cruzado. Já vou lembrar disso. A gente não esquece. Isso não vai sair mais. Você que puxou. Então, os caras estão falando, invadiram meu Twitter pra falar. O Benjamin soltava pipa no ventilador. Isso é verdade. Ah, isso é. Você falou a verdade. Olha, tá, eu vou te falar a verdade. Eu nunca empinei nem no ventilador, nem na rua. Nem nunca, nunca você empinou um. Você nunca pegou um cerol na mão? Nunca vi a menor graça isso. É. Você nunca cortou um pescoço de motoqueiro com cerol? Não, mano. O Renato, time. O motoqueiro é fácil, quero ver cortado a moto. Eu na torcida Estádio 97. Ah, então tá bom, você tá, já garantiu a vaga. É uma vaga por pessoa, hein? Meu time é Corinthians, mano. É chupa, nós, tamo junto, mano, tamo junto. Chupa, Lê. Só faltava você querer ir na torcida e teu time ser outro. Ô, irmão. Ai. Já teve, viu, RG? Deixa eu te falar, velho. Primeiramente aí, eu queria parabenizar vocês, tá? Boa. Obrigado. Eu sou ouvinte novo, comecei a ouvir vocês aí a partir do ano passado, tá? Boa, obrigado. Tá aqui há 18 anos, nego. A irmã de vocês, né? Vocês estão de parabéns aí. Eu volto pra minha casa, que eu trabalho na Zona Sul, no Sacomã, e vou pra Guarulhos escutando vocês todos os dias. Muito obrigado. Boa, velho. Agradecemos a preferência. Ô, mano. Oi. Uma outra vez eu tava ouvindo você falar sobre fazer endoscopia, cara. Você falou que quando você faz endoscopia, toma... Como é que fala? Anestesia? É. Anestesia, cara. Você acorda outra pessoa, meu. É o melhor delícia, sono. Quando você volta da endoscopia, parece que você renasceu. Sim, mano. Somente que eu quiser te bulinar, ele te bulina que nem você vê, cara. É, mas é verdade. Mas fazer o quê? Olha, marcando agora. Mas fazer o quê? É por isso que eu deixo meu celular gravando o exame, velho. Ai. Já marquei pra sexta-noite a minha. Não, é verdade, mano. É bom, cara. Ó, aquela endoscopia lá, a anestesia da endoscopia deveria vender na farmácia sem receita, velho. Porque o bagulho é bom, mano. Na hora que você volta, é da hora. Primeiramente aí, eu quero mandar um abraço pra todos os meus colegas de serviço aí da Trabalha com Tecnologia. Quê? Sou técnico de fibra ótica. É ti, velho. Pô, fibra ótica é caro, mas é bom, funciona o bagulho. Não, não é caro não, é acessível pra todo mundo, mano. O Dodô falou que já é mais técnico. Treta, outro dia o Mota falou, caramba, eu fui no médico, não entendi, ele mandou comer muitas fibras óticas. Eu falei, não. É fibra, só fibra. É. Fibra, não fibra ótica. Técnico de fibra ótica, né? Isso, o Dodô falou que... comer muito técnico. O Dodô já falou que ele é mais... grande aí, por causa do serviço. O Dodô já falou que ele é mais técnico que o Eduardo Batista, já. Sim. Mas, ô amigão, você é corintiano? Que é isso, Rei Leão? Nossa, esse Benjamin é escroto, é, cara. É lixo. Você tá com sono do ouvinte, Benjamin? É isso? Ah, o cara tá falando do Corinthians. Vai pra casa, porra, dorme. Então você poderia bocejar fora do microfone. Agora. Não, não fala isso, RG. Você vai dar, pô. Ô, mano. Oi. Primeiramente aí, tinha que ter um Felipe Melo na Ponte Preta, né? Pra Ponte Preta falar que o Corinthians comeu a Ponte Preta, né? Infelizmente não tem. Então a gente vingou o Palmeiras com 3-0, e o Real Madrid vingou o Palmeiras com 3-0 e bola pra frente. Não, é verdade, mano. É verdade. O Coringão aí, ele vingou não só o Palmeiras, como o Santos também. Sim, sim. Tá deitado agora, hein? É, mas, ô amigão, você aí como corintiano, é, deve ter acompanhado durante muito tempo aí a mídia fazer piadinhas contra o Corinthians, a mídia pegar no pé do Corinthians, essa mídia ante que eu sempre cito aqui. Chupa antes. Mande aí seu recado pra mídia ante, velho, que agora vai ter que engolir o Corinthians campeão paulista em 2017. Ah, só tenho a dizer, chupa, gente. Olha, você joga pedra com a mão esquerda, hein, velho? Você tá tomando muita anestesia. Eu acho que ele joga pedra com a mão esquerda, hein? Chupa, gente. Não, joga pedra com a mão esquerda, canhoto. Ai, chupa, gente. Ai, fala chiclete. Não, não, isso daí deixa com o Richardson. Fala kitnet. Mas, ô, amigão, se você pudesse escolher um jogador aí pra... Pra identificar esse time do Corinthians aí, talvez você fale, pô, esse cara aqui foi a referência do time no Campeonato Paulista aí, quem seria o cara? Rodriguinho. Também acho, o Rodriguinho, na minha opinião, também foi o melhor jogador do Corinthians nesse Campeonato Paulista. Sim. Tivemos aí o Jô. Também, o Guilherme Arana também, que tá jogando pra caramba. O Jô, né, velho, que em todos os clássicos o cara meteu gol. Sim, o Jô Guibá, como você fala, mano? O Jovandovski, mano. Outra coisa também, que em outros programas eu ouvi vocês discutindo, um cara que eu queria ver, gostaria de ver jogar no Corinthians atuar, seria o Luiz Fabiano, cara. Eu acho que ele é um cara que se identifica muito com o Corinthians. É jovem ainda. Rápido, corre pra caramba. Eu acho que ele ia cair como uma lua. Aí, amigão. Sabe por que eu discordo de você? O Luiz Fabiano, quando ele saiu de São Paulo, e aí houve um approach para que ele pudesse retornar, existia a possibilidade dele jogar no Corinthians ali também. Inclusive, houve até um contato. E na oportunidade, ele até tinha ficado animado com a situação, e depois aí acabou pintando a proposta do São Paulo, ele acabou não vindo jogar no Corinthians. Ali era a chance do cara. A partir do momento que o cara não abraça, acabou, né, velho? Acabou. A gente não tá falando aqui do Ibra, do Messi, do Cristiano Ronaldo, que você fala, pô, daqui 6 meses, se não der certo lá, vamos tentar de novo, porque o cara vem pra decidir, o cara é embaçado. Luiz Fabiano, ele teve todas as chances do mundo, inclusive até o presidente de São Paulo naquela época ainda era o Juvenal Juvencio, e o Luiz Fabiano optou por jogar no São Paulo, cara. Então, dali em diante, é claro, a gente tem que respeitar também, porque ele já tinha tido uma história no São Paulo, é um time que ele já tinha uma identificação, mas ele optou por jogar no São Paulo, cara. Então, dali em diante, ele meio que fecha uma porta. Eu não traria, não, cara. De verdade, eu não traria. Ué, não, o Jadson não jogou no São Paulo. Não, mas é diferente, Mota. Eu acabei de expor o exemplo do Luiz Fabiano na época que houve a chance dele retornar ao Brasil. Ele poderia ter optado pelo Corinthians. Inclusive, existia uma conversa para que ele pudesse jogar no Corinthians. Mas aí o São Paulo entrou na jogada e ele preferiu o São Paulo. Mais. Então, acabou acontecendo isso. A partir do momento que o cara toma uma atitude como essa, não é porque, jogou no São Paulo, não tem que jogar no Corinthians, não é falta, isso. Hein, mano? Mas, é isso que eu tô falando. Luiz Fabiano, se fosse um cara aí que você fala, porra, vale a pena insistir depois aí, daqui 6 meses, se não der certo no São Paulo, porque é um cara que faz a diferença, ok. Mas o Luiz Fabiano, cara, na boa, a primeira passagem dele no São Paulo, ele marcou história. A história que ele tem no São Paulo foi marcada na primeira passagem. Essa segunda aí, ele deu meio que uma carteirada, né? Lógico. Mas enfim. Miguel. Manda então, velho, seu placar, Corinthians e Ponte Preta, domingão, 4 da tarde. Mano, 1-0 tá bom, de bom tamanho. Boa. E quer mandar um abraço pra alguém? Importante é a vitória. Então, como eu falei aí, quero mandar um abraço pra todos os meus colegas, pra todo mundo que tá ouvindo a torcida Estádio 97, pra vocês aí, que eu dou muita risada com vocês, né, como com todo mundo. Eu gosto muito do Timóteo aí, as palhaçadas que ele faz. Isso, Aguinaldinho, cara. Eu dou muita risada quando ele entra aí e começa a falar. A todos vocês, cara, sem exceção, sem palavras, entendeu? Vocês são muito bons, vocês animam a gente no trânsito, tira todo o estresse. Eu quero fazer merchan aí. Fale. Vai, manda. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ganhou um kit top do desodorante Extreme. Exato. Sim, eu uso também, viu, mano? Não. Boa. É balela, não. Eu uso no meu dia a dia. Eu também. Eu compro no mercado o Bozano Extreme, 48 horas, 72 horas. Tá? Isso aí é fera, eu também uso. E todo dia é dia de clássico no McDonald's. Clássico. Clássico. Boa, é de clássico no McDonald's. Não, acertou. Ó, acertou. Boa. Boa. É um par de vouchers. Da... Sim? Sim, clássico. Sim. Tá certo. Clássico. Ô, mano, eu tenho língua presa, mano. Não, tem problema. Não vai na ideia dos caras, não, velho. Lá vem o outro. Não vai na ideia dos caras, não, velho. Pra que você foi falar? Você mandou bem, mano. Agora é o momento. Chama um advogado pra ela. Vem aqui que eu boto a solta. Pera aí, aquele time lá. O, a ferroviária de que cidade? Ferroviária? É. Você me pegou, cara. Araraquara. Araraquara. Pera. Eu não ouvi. Olha. Se você adivinhar o nome da cidade, da onde é a ferroviária, e o nome daquele jornalista que é o sobrenome dele é Betting. O nome daquele jornalista que o primeiro nome é Betting, você vai ganhar um kit fricô. Ferroviária da onde? Araraquara. Aonde? Araraquara. Araraquara. Peraí, os caras ficam falando em cima. Ah, os caras estão zoando. Ô, Domênico, corta. Eu tô quieto, eu só tô ouvindo. Não, para aí, Dodô. Ferroviária da onde? Araraquara. E o nome daquele jornalista que o sobrenome é Betty, qual que é o primeiro? Não, o filho. Ai, cara. Ah, não. Ajuda aí, mano. Calma, Beth, aí. Mauro. Como? Mauro Beth. Dá um kit fricô, pai. Palmas pro Joaquim. Boa. Boa, Joaquim. Não é Joaquim, era o outro, cacete. Joaquim. Esse aqui. Cardoso, Rimelo. Palmas pro Renato. Porra de Joaquim. Ganhou um kit fricô, ganhou. Dá um kit fricô legal pra ele, Oba. O beijo tá mais perdido. Eu curto vocês, valeu, acompanho você e o Mano aí na Fox. Obrigado. Também. Valeu. Faz um trabalho muito bom, viu? Muito obrigado, irmão. Tamo junto. Sombra, meu... O Mota, eu gosto do Mota, apesar dele ser São Paulino. Pesado. É nóis, velho. Vocês colacham muito ele, cara. É. Tá vendo? Vocês colacham muito ele. Eu não aguento o mano chamar ele de acéfalo, cara. Eu? Pô, eu não chamo, não. Chama. É. Eu não chamo, não, velho. É tudo traíra, velho. O pior é cada vez que o mano... É nóis. E o pior é que cada vez que o mano chama o Mota de acéfalo... Não chamo, não, os acéfalos ligam aqui no programa putos, cara. Ah, não, o Mota é amigão. Ô, beija, você tem que parar de pegar no pé do Mota aí. Tem que o quê? Tem que parar de pegar no pé do Mota. Para que eu vou dar mais um kit fricô. Você falar mais 5 minutos. E aquela. E se ele cantar o cara, Tá bom. Mal consegue, Renato, cantar? Oi. Não vai cantar nada. Para de ouvir, Renato. Ouvinte, um abraço pra você, viu? Tudo de bom. Um abraço pra vocês aí. Fica com Deus. Um abraço aí. Tchau. Tá, eu tenho domingo na Rua Tutóia. 77. Meio-dia. Tá? Meio-dia. Beleza, valeu, obrigadão. Meio-dia. Um abraço. Valeu. Tchau. Ó, segundo ouvinte do momento, Sem Parar, que funciona com o único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próximo. Acesse semparar.com.br e compre já o seu. Quando eu escuto essa trilha, eu logo penso que Guardiões da Galáxia Volume 2 já tá no cinema. Já estreou. É top. Cara, eu nem acredito, hein? Quero ver todo mundo lá, hein? Meus amigos aí, todos nos cinemas, hein? Boa. Olá, segundo ouvinte pra participar no momento Sem Parar. Alô? Alô? Quem fala? É o Davi. Ô, Davi, baixa um pouquinho o volume do rádio, senão vai dar microfonia aí, tá bom? Não é pra baixar o rádio. Nem acredito, Dodô. Conseguiu? Consegui, baralho. Boa, garoto. Boa. E é Davi do quê? Davi Gonçalves da Costa. Quantos anos, hein, Davi? 38. RG3, oitão hoje, hein? 38, velho. Oitão. Aquela famosa frase, né, Dudu? Qual que é a famosa frase? Ah, Dudu? Davi não nego, pago quando puder. Sem mano, falou isso no começo. Muito bom. Nota 10! Esse é o parceirão. 10. E qual que é o bairro? Eu sou do Engenho Velho. Como? Da cidade vizinha, que é da Grande São Paulo, em Bazarca. Peraí. Não, peraí. Qual que é o nome do bairro? Só fala o bairro. Engenho Velho. Engenho Velho. Se é o que eu conheço, é em Budas das Artes. Tom. Cara, pode falar, o meu primo Beno, ele tá trilionário. Ah, né? É? 27 barracas ele tem. Ele vive no Brasil ainda. Cuidado, você fala pra ele que o Lava Jato tá passando lá, hein? Tô falando sério, o meu primo Beno... Ele manda lá, né? Ah, ele não manda, ele largou... É a história dele, é um case. Ele manda lá. Ué, como não manda lá? O meu primo Beno, ele largou a engenharia... Largou trabalhar em multinacional. Certo. E aí ele falou, um dia a família inteira criticou, ele falou, quero ser feliz. Meio Breaking Bad essa história do teu primo, hein? É. Não, não é que ele teve coragem de fazer as coisas diferentes do senhor. Nossa! O que ele fez? Deus eu sou pobre, ó, tá vendo? Ele foi e passou por cima. Não, me humilhou porque eu sou pobre. O meu primo se desprendeu de tudo, é verdade. Empregos, viagens, certo. Bônus, essas mulheres, coisas de multinacional. Tem Lava Jato aí, mano? Essas coisas de multinacional. Velho, o cara foi. O meu negócio é fazer telinha, aquelas telinhas de cadeira, pulseirinha de couro. Agora ele faz abajur com lacre de lata. Entendi. Ah, é. 27 barraquinhas. Isso dá dinheiro ali. O problema é o que vem dentro da abajur. Não. Vou falar, o Beno, meu primo tá milionário. Tá exportando. Tá exportando. Nem vive aqui mais. Mora em Bu, acorda meio-dia, ouve Jenny Joplin o dia inteiro. É, pô. Jenny Joplin. Muito legal, meu. É, cara, acorda mesmo. Legal, meu, legal, meu. Parece um cara que eu conheço. Vai pra barraquinha dele lá 3 horas, fica até as 8. Botou um monte de bicho grilo pra trabalhar pra ele. E tá exportando agora, viu, mano? O cara tá bem, velho. As pessoas têm hora que tem que ter coragem. Fazer o que elas querem ser felizes. Às vezes o cara trabalha num emprego que não é o que ele gosta. Não fica feliz, né? É isso aí. Mas não tem, às vezes não tem coragem, não tem a condição de largar. É verdade. E precisa do dinheiro. É. Mas vai ver quantas pessoas. Você é feliz no teu trabalho, amigo? Eu sou. Eu trabalho em São Paulo, no centro. Faz o que, Davi? Eu sou comprador de peças. Olha que legal. Comprador de peças. Velho. Desmancha essas coisas ou não? Ah, não, mano. Nossa. Eu compro um celular. Compro um celular. É, o celular tá ruim. Tá horrível. Tem uma peça boa pra você adquirir, mano. Celular novo. Ah. Alô? Aqui no carro, tô dirigindo. Parei agora no posto aqui. Isso, para aí. Mas não deu pra entender. Aí. Mas que peça que você compra, velho? Eu compro peça para automóvel sinistrado. Ah lá, é como se fosse. É quase o desmanche, mas essa daí é legal, né? Você compra com nota. É, compra com nota. É, tudo legal. Tudo legalizado. Vou fazer um merchan aqui. Vai. Fala. Não, fala. Eu trabalho na Porto Seguro. Não, sim, não tem problema. Time. Ô, Davi, e o time? Eu quero ir na torcida do Estádio 97. Tá bom, você já tá. É a sua vaga segurada, uma vaga por pessoa, né? Proibido levar acompanhante, camarote único. Tá bom? Tá joia, Dudu. Fala aí com o mano. Fala aí, com o beijo. Tutóia 77 ao meio-dia, tá bom? Sim. Ok, ok. E deixa pra almoçar lá, porque lá tem rango, tá bom, mano? Tem. Opa, tamo junto. É, amigo, mais um título paulista pro Coringão se aproximando, hein? Vai pro 28º já, hein? Chupa antes. Mano. Quem não acreditava, estamos surpreendendo esse ano, hein? Então, cara, o Corinthians começou desacreditado, mas esse ano a diretoria do Corinthians, nos reforços que trouxe, mandou muito bem. O ano passado errou aí com o Marquinhos Gabriel, com o Guilherme, com o Giovanni Augusto, esses jogadores aí não vingaram. Mas se você parar pra analisar, esse ano, ó, o Pablo, o cara veio e acertou a zaga Pablo! Do Corinthians, cara. Acertou qual a zaga. É a música? Pablo, qual é a música? Você tem ali, ó, o Gabriel. O Gabriel veio também e tomou conta daquele meio campo. Você tem ali o Jadson, que chegou também no começo do ano aí. Porra, esse daí a chance de erro era menor, porque ele passou recentemente pelo Corinthians, sendo protagonista do lado do Renato Augusto também, dos outros jogadores que ali estavam. E o outro, cara, foi o Jô. Um outro jogador que, inclusive, eu critiquei na oportunidade quando a diretoria do Corinthians pensou em contratá-lo no ano passado. Eu falei, porra, precisa ver como é que é. É um jogador que custa muito caro. O cara não tá bem, o cara tá há algum tempo sem jogar, tava no futebol chinês, a porra toda. Mas o cara chegou esse ano dando conta do recado. Todos os clássicos que o cara disputou, ele fez gol em todos os clássicos. Tem sido um dos pilares do time do Corinthians, ao lado do Rodriguinho ali também. Então, cara, esse ano os jogadores que a diretoria do Corinthians contratou, eu acho que foram reforços aí pontuais e que vieram pra dar conta do recado, sim, cara. Os caras estão mandando super bem. Não concorda? Exatamente, né? Eu concordo, né? Gênero, número e grau. Uhum. É um time barato para o rival aí que contratou tudo aí e não está conseguindo corresponder. E na mão do Carille ele está fazendo um trabalho muito bem feito, né? Que a escola do Tite aí está dando certo. Eu concordo contigo. Inclusive, para quem acompanhava o trabalho do Carille quando ele estava junto com o Tite, não se surpreende com os resultados que ele tem apresentado. Porque, cara, ele fez um estágio com Cristo, né, cara? O Tite, como se fosse aí um deus para a profissão de treinador. E o Carille, como era o auxiliar dele, inclusive montava a parte defensiva do time do Tite, o Carille, eu acho que ele tem muito embasamento, sim. Inclusive, conseguiu o respeito do grupo dos jogadores ali, o que é muito difícil. Porque muitas vezes o treinador chega com o nome ali, o cara chega lá e fala, eu sou bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, eu que mando aqui, esses cala a boca e me obedeçam. e o jogador já começa a fazer biquinho. Claro. A curto prazo, o cara até pode ter medo do treinador e começa a respeitar. Mas a partir do momento que ele começa meio que se aproximar dos outros, fala, e aí, mano, esse maluco aí peitando todo mundo, o cara não respeita a história de ninguém, o cara acha que inventou a bola, aí começa aí aquela bola de neve ganhar corpo, e aí o treinador se perde. Não é o exemplo do Carilli, porque você não vê ali os jogadores do Corinthians, até quando ele precisa fazer alguma alteração, alguma substituição, você não vê jogador saindo dando pitizinho, jogador fazendo beicinho pro cara, igual fizeram já pro Eduardo Batista, igual tem alguns jogadores do São Paulo também que vira e mexe, reivindicam titularidade. O Carilli, nesse sentido, ele tá mandando super bem, cara. Desde a primeira passagem, ele já tinha o respeito dos jogadores. Sim, né? Ele trabalhou com o Tite, né? Aquela época, os jogadores ficaram chateados quando ele acabou não sendo efetivado no ano passado para a chegada de outro profissional. É, então, olha, inclusive, houve uma discórdia ali. Os jogadores, eles queriam a permanência do Carilli até o término do Campeonato Brasileiro. Foi aí que a diretoria mandou embora, não. Deu de novo a ele a chance de ser auxiliar técnico e contrataram o Oswaldo, né? Vamos falar de coisas mais importantes? Qual seria? Tô lendo aqui mais uma... importante que o Corinthians? Ah, calma, não, mas tem muita coisa mais importante. Calma, você vai ver. Espera, de novo. Não, mas tem que ser algum assunto atrelado ao Corinthians, mano. Vamos ver. Você tá um pouco ansioso, eu acho, mano. Um pouco? Se você... polêmica. Se você transasse, mano, que é difícil, eu diria que você tem ejaculação precoce, querido. Mas esse ano a gente tá na expectativa que... Ah, vai. Olha aqui. Você ficou sabendo do sabre de mijo ali? Ei, de novo essa história. Não, mas achei legal pra ganhar do Alê, ó. 43 anos, saí do armário, mostrou personalidade. Eu vou sair do armário e vou falar o que eu vou mostrar. Que isso? Tem uma polêmica no CT do Santos. Ah, nós dissemos aqui nas manchetes. Ah, já disse? Não, mas já. Relembre, a audiência é rotativa. Frase em CT do Santos gera mal-estar por lembrar o hino do Corinthians. Eles escreveram frases no CT do Santos. E uma delas é o campeão dos campeões. Aí, ó, olha aqui. Alguns layouts colocados na nova academia do Santos, no CT Rei Pelé, geraram polêmica interna. Isso porque foi utilizada a frase campeão dos campeões. O trecho mais famoso do hino do Corinthians. Aí, internamente, tá aqui a matéria do UOL. Houve discussão entre os profissionais do clube. O gerente de marketing, Edu Rezende... Edu Rezende, gente boa pra caramba. Alegou para os dirigentes santistas que desconhecia o trecho do hino do Corinthians e que pensou somente no cântico da torcida. E a torcida jovem do Santos canta, é o campeão dos campeões, Santos querido do coração. Aí. Pô, tudo é polêmica, né, velho? Vamos ver se isso é coisa importante. Não, mas peraí, se o cara escreve lá o campeão dos campeões, Santos querido, okay, tudo bem. Agora, campeão dos campeões jogado assim... Os caras querem ser nós, velho. A assessoria de imprensa do Santos, por sua vez, alega que o assunto já está resolvido com a retirada das frases. Pois é, isso quer dizer o quê? Tiraram já? A partir do momento que o cara retira, é porque sentiu o golpe. Falou, pô, o nosso sonho é ser os caras, somos vinegros. Não é, assim, não é sentir o golpe, acho que sentiu viu que erraram e tirou. Então, sentiu o golpe. Não, beijo, acho que sentiu o golpe, mas viram que foi plágio, o ECAD ligou lá. Ô, beijo, você fala pro teu amigo Edu, né? É o Edu Rezende. Do marketing, né? Se ele precisar de umas frases, eu tenho umas aqui, ó. Por exemplo, Deus fez as primas pra gente não pegar as irmãs. Me chama de Google Tradutor, porque hoje eu vou conhecer várias línguas. Mas vale uma sacanagem de verdade do que um romance de mentira. Tô com umas frases aí, se ele quiser. Frases motivacionais, né? É lógico. Bola, então, cria uma frase, cria duas, três frases pro Santos. Tá, vou mandar aí. Agora. Não, calma, né? Sou repentista, pô. É. Sou repentista. Mas calma, Ô, amigão. Que você achou, RG? Já falou. Não, mas agora não, porque agora retiraram as frases lá do CT. Campeão dos campeões. Não, e tinha uma letra miúda que você não leu aí, tava escrito o primeiro campeão do mundo reconhecido pela FIFA embaixo dessa frase. Então, essa frase é tua, RG? Caracterizou a frase ao Corinthians. Você acha que tinha que tirar mesmo a frase do campeão dos campeões? Hã? Peraí, não tô te ouvindo. Fala de novo. O que aconteceu aqui, peraí. Valeu. Fala de novo. Lógico. Não tô te ouvindo, fala de novo. Já tá ouvindo, sim, como tá ouvindo. Tá provocando Opa, juiz! Ah, não ouviu, o juiz não ouviu. Falou já no começo do programa que tirou. Que tinha que tirar, lógico. Não, mas é a opinião dele. Falou, ele falou no começo. Mas, chega na hora do programa, você escuta. Eu tava lá resolvendo o problema. Você tava lá sentado, mano. Sim, você tava sentado. Eles apelam, né? Ô, amigão. Apela, né? E você tá acompanhando a Champions League também? Ou não? De leve. Ele e o Botinho, eles não querem dar atenção no pessoal. Hoje a Juve ganhou fora de casa, hein? A Juve meteu 2-0 no Mônaco, hein? Pois é, a Mônaco tava vindo bem, mas a Juve, eu assim, depois do Barcelona, eu tô confiante na Juve. A velha senhora aí tava meio fora do cenário aí, no, Não. Europeu. Até que não, ela disputou. Pô, uma final. Pra Juve? Ela foi vice do Barcelona. Então, quanto tempo? Uns 3 anos atrás? Não, menos. Menos? Duas temporadas. É, foi pro Japão. O ano passado foi quem, mano? Do quê? A final, vocês lembram? Foi o Real Atlético. O Real Atlético. A outra anterior foi, não foi o... Barça e Juve. Foi a outra. Juve? Foi. Então, faz muito tempo não. O Neymar fez o último gol, 3-1, o Neymar fez o último. Monaco 2, Cebolinha também 2. É. Mas eu sou da época que a gente via falar mais do futebol italiano do que qualquer outro. Né? Silvio Ancelotti. Era bem forte, né? Tinha a Juve, tinha o Milan, tinha a Inter, né? Hoje é Roma, nosso Milan. Hoje você não vê mais falar disso. Semana passada o Milan perdeu pro Empoli. Então, Roma e o Nápoles, assim, nunca foram de tradição. Roma sempre incomodou também, pô. O Nápoles teve o Maradona, né? Não, mas... Só. Mas você pega na Itália ali, ó, Inter, Milan, a Juve... Só. São os três maiores, mas a Roma também... O Milan, esse Milan de hoje, esse... Ruim. Chegar, disputar o Campeonato Brasileiro, chega em que lugar? Classifica entre os 8. Mas quando eu falei aqui há alguns anos que o Milan era um time decadente, o mundo caiu na minha cabeça. E a Inter também? A Inter tá atrás do Milan. E a Inter também é decadente? Também é, o futebol italiano hoje. A Inter ainda não é decadente, mas se não abrir o olho, vai. Mas o futebol italiano como um todo. Hoje, mano. Então, mas. Tá disputando. É a curva, é o ponto fora da curva. Mas tem um time, ué. Mas o futebol italiano é decadente. Se você parar pra analisar, vê a seleção da Itália, gente. Seleção da Itália aí, por mais que tenha chegado contra a França numa final recentemente. Ganhou em 2006. Mas aí que tá, Domingo. Ganhou antes do Brasil. É uma seleção, cara, que ninguém aponta como favorita pra nada. Mas a Itália nunca é apontada como favorita e sempre chega. Não, pera, como não é apontada pela... Ela é apontada pela camisa, só. Pela tradição. Só, não pelo time. Pelo futebol, não. A seleção da Itália lá, o mais novinho lá, era da idade do meu pai, velho. Ruim pra mim, Burguinho. Vai, por que vai? Vai ficar ruim pra você. Fala três jogadores. Tirando o Buffon, fala três jogadores da seleção da Itália. Eu tô acompanhando a seleção da Itália. É ruim como você fala. Tudo bem, é ruim. É ruim, é velho. Mas, Benjamin, eu também acho. Eu também que eu acho que a seleção da Itália hoje, ela é mais fraca. Não vou dizer que é ruim, é fraca. Mas você não pode descartar ela como uma seleção que pode chegar. Pela camisa, Domingo. Porque é a tradição. Então. Só, mas é o que nós falamos, futebol é ruim. Não que a Juve tem 7 jogadores estrangeiros no seu time titular. Pois é, isso mostra italianos. O enfraquecimento do território italiano cê ali. Você fala futebol italiano, você lembra do Buffon, que tem 300 anos. Pra não ficar só na Itália, a Inglaterra é outra seleção que é igual. Quais são os jogadores de qualidade que você fala, os novos jogadores ingleses? A Inglaterra é até pior, mas viu, mano? O campeonato aí que tá, só tem estrangeiro. Mesmo, né? Então, mas aí que tá, é pelos estrangeiros. A Inglaterra você não pode comparar com a Itália, a Inglaterra é bem pior. O quê? Porque ela só ganhou uma vez a Copa do Mundo, roubada, e a Inglaterra não é de chegar toda hora. Mas é isso que eu tô falando, a Itália chega quase toda hora no final. Porque é uma diferença, porque a Inglaterra não vai tomar cuidado, porque hoje tem muito dinheiro envolvido. O campeonato italiano era bom... Os jogadores se destacavam, era tudo gringo. A Premier League é legal pra caramba. Então, mas a maioria dos jogadores que se destacam é tudo gringo. Então. Sempre foi assim. Mas enfim. Ô, amigão, quer mandar um salve pra alguém aí? Fazer os merchans? Nossa. Aí não. Davi, não. Pode parar, Davi. Não tô dando pra ouvir nada, velho. Tá ruim mesmo. Tá feia a coisa. Passa o telefone pro Golias aí, por favor. Não dá. Desculpa. Fala, mas se der pra gente entender, vamos lá. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Deu sorte que aí sim, você ganhou um kit exclusivo aí do desodorante Extreme, tá bom? E todo dia é dia de oferta no McDonald's. Não. Me ajuda aí, Manu. Dia de clássico. Todo dia é dia de clássicos no... Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Boa! Sim, meu par de vouchers da Mac oferta. Tô bem. McDonald's. Tá bom, Davi? Um abraço. Toma, galera. Obrigado. Um abraço pra todos. Parabéns pelo programa. Ale, Rússia aí, fazendo a diferença. Quem? E tudo de bom pra você. O Ale e o Rússia aí. Rússia faz tempo. O Rússia eu não conheço, mas o Ale... O Rússia é uma vez ou outra que vem. Mas é muito bom o programa, vocês estão de parabéns aí e ouço vocês todo dia. Boa. Muito obrigado. Amigo pra gente. Um abraço. Valeu, fera. Obrigado. Tchau. Um abraço. Fique com Deus. Tudo de bom. Amém. Vamos lá, terceiro ouvinte do momento Sem Parar. Funciona com um único adesivo? Procure a loja Sem Parar mais próximo, acesse semparar.com.br e compre já o seu. Rapaz. Não parece o começo do Bronski Beat? Parece. Smalton Boy. Mas não é, bem. Mais Smalton Boy. Ouvindo mais esse Smalton som, Boy. Eu penso, inclusive, que os heróis. Os heróis da Marvel já estão salvando a galáxia, sabe por quê? Porque chegaram nos cinemas, gente, de todo o Brasil, viu? E o Mano falou uma coisa importante. Que ele é o falou? Filme mais assistido do Brasil. É. Boa. E é mesmo. Sabe o que eu tô falando, né? Claro, os Guardiões da Galáxia, hein? Você não pode perder, é sensacional. Vamos lá. Terceiro ouvinte, alô. Alô, boa noite. Antes de responder, você, como você, quem cantava mais, Dudu? Quem? Jimmy Somerville ou Sylvester? Almir Guineto. Sylvester. Stallone, né? Stallone? É o Stallone que vocês estão falando? Stallone, um ovo na sua cabeça já. Você não concorda? Stallone cobra. Há controvérsias? Acho que eles têm um tom de voz muito parecidos. O Stallone e falei, a Sarah Stallone, falei do Silvestre porque ele veio antes. Lembra, Bá? Hã? É, pelo nossa, respeito. Venho antes, acho que tem que cantar mais. É só por isso. Tinha mais bomba do que o Mano. Eu acho que eles têm a mesma, o mesmo tonalidade, tom de voz. É. Mesmo timbre. Ambos cantam em falsete. Quem canta mais, Dudu? Kate Bush ou TT Espíndola? Kate Bush. Muito legal. Você gosta de Kate Bush? Quem cantava mais pra você, Tim Maia ou Barry White? Tim Maia. Putz. Não, quem cantava mais? É. Barry White. Tim Maia ou Billy Paul? Billy Paul. Tim Maia. Ah, mesmo nível, hein? Não. Não? Você tá aqui pra escolher um, Dudu. Tim Maia. Cantava mais que o Billy Paul? Acho. A opinião, né? Quem que você acha? Eu gostava mais do Tim Maia, mas acho que... Quem canta mais? Então, falou, quem canta, falar, então, quem eu, gosta mais? Eu vou te falar, eu gosto mais do Tim Maia, mas quem cantava mais era o Billy Paul. Eu vou de Billy Paul. E Barry White? Eu gostava mais do Tim Maia, mas quem cantava mais não dá pra comparar. Barry White. Marcia Imperator ou Mônica Matos? Quem? Mônica Matos. E o Patrícia Kimberly. Mônica Matos. Belo trio, hein? É. Eu sou o Budsman do Sexy Hot. É verdade. Ô, velhinho... E o Tigrão lá, né? O Éder Tigrão. Tem esse aí. Então... Qual é o nome completo? Alô? Ah, desistiu. Gente, cara aí. Gente, Maia ou não sei quem. Com vocês, velho. Eu roubaram o cara, velho. Alô? Se o WhatsApp não voltar, se o WhatsApp não voltar, não sei o que vai ser na minha Dudu. Vida, velho. Ah, Dudu. Só um minuto. Alô? Ei, Dudu, RG. Senão eu vou dispensar o rapaz. Acabou, aí. Né, velho? Não, ele não queria. Ter... Caiu, caiu. Aí, vai pra outra, bar. Vamos pra outra. Ô, Dudu. Oi. Posso aproveitar falando em Alê? Que amanhã eu vou estar lá no bar titular. Ah. É lá na rua Juventus 125, na Moca. Certo. Bar titular, a gente vai fazer. Bar titular do lado lá do estádio, não é? Isso, do lado lá do Juventus. Estádio Juventus. Vai ter uma resenha boa lá. Vai grande Nelsinho. É, Calil. Vamos lá. Alô. Alô, Dudu? Opa, quem fala? É o Eliziel. Eliziel. Eliziel. Eliziel. Eliziel do quê? Eliziel Soares de Oliveira. Você viu só ser um ouvinte que entrou com musiquinha. Quantos anos você tem, Eliziel? Eu tenho 48. RG 4.8 hoje. O que você acha hoje? 4.8. Eu não acho, mas uma vez eu fiz uma merda, Dudu. É mesmo, é? O que, RG? O que foi? O Eliziel o cabelo, velho. Ah, sensacional! Muito bom! Dudu. Ah, sensacional, hein? 10, sempre 10, sempre. Sempre 10. É, boa. O Dodô parece aquele jurado de escola de samba que dorme o desfile inteiro e dá 10 pra todo mundo. Tá me tirando, mano? Não, você merece. O Dodô? Claro. O que eu tenho a ver com isso? Não, porque você influencia a cabeça dele. Não, o cara é o que fica lá atrás. Deixa lá. O puxador aí, velho. Puxador, deixa ele aí. Ô, Eliziel. Diga, Dodô. Ué, o Eliziel, você achou que o puxador puxou a sardinha pra você, não? Ah, com certeza, Dodô. É? Com certeza. Porque você não daria nota 10, né? Não foi bem? Não, o RG mandou bem. Ah, então. Ah, então chupa, Ale. E qual que é o bairro que você mora, hein? Eu moro, vamos ver se o bom Benjamin acerta aí. Eu moro no Jardim das Palmas. Palmas? Jardim das Palmas? Isso, muitas palmas. E, por exemplo, poderia ter o time lá da Espanha, o Las Palmas, poderia ser de lá. Mas se é o que eu conheço, é ali perto da Vila Sônia, Morumbi ali. Isso. Motinha mora no Jardim das Baias. Muito obrigado, meu. Muito obrigado, muito obrigado, meu. Então tá bom. Queria agradecer também. Obrigado, meu. Não, eu ia fazer. Não, não vou agradecer. Não. Agradece, é sempre bom. Porque é um prefeito de uma cidade gigante, da moda. Não, não vou. Prefeito? É que queria me convidar pra ser o tipo o tutor das ruas de São Paulo. Entendi. Mas não é legal eu fazer campanha. Aí você não vai? Mas você não vai? Você iria? Não, eu posso até ir, mas eu não quero falar nada, senão tá a impressão que eu tô, né? Tá. E quer que eu seja o tutor das ruas, entendeu? Entendi. Arrumou uma cadeirinha, hein? Arrumou uma cadeirinha. E deixa pra depois que o Bar voltar de Barcelona. Viu? Eu não preciso do Bar pra nada. Ah, eu sei. Nossa, o Bar é uma pessoa que eu tenho um apreço incrível. Mas ele pode. Ele passando, pode... Ó, tirando o apreço que eu tenho por mim, eu quero que ele se dane. Nossa, falou que como você. Assim? Ele pode te ajudar. Mas você tem um apreço e já não gosta mais? Não, mas é um apreço agora. É. Tá bom. Falou que o Bar é tipo meia pro Tarzan, não serve pra nada. É. Botar um cinzeiro. É verdade. Botar um cinzeiro na moto e o Bar é a mesma coisa. Mesma cor. Ah, peraí, agora você vê uma boa. Vamos ver quem faz aqui rapidinho o melhor grito do Tarzan. Vai. Não, eu não sei fazer grito do Tarzan. Olha lá. O meio é do vai, Johnny Weissmiller, o primeiro. Não, você tá brincando. O cara pulou do carro agora. Você tá de brincadeira. Vai, Gê, faz o teu. Não, você tá de brincadeira. Vai, Ale. Uou, uou, uou, uou, uou, uou. Olha o grito do Tarzan. É o tchan. Faz aí, mano. Ô, Benjamin, agora que eu tô... Só um minuto. Vai, Domênico. Agora comigo. Agora eu vou caprichar e vou apavorar. Eu agora, ó. Esse é o cara, você parece uma cadela feia. Esse é o cara. Fernando Clube da Voz à toa, hein? Meu tá parecido, esse é o cara. Não tá parecido nada. Tá parecido, vai, vai. De novo. Nossa, isso é ridículo. Com caganeira. Isso é ridículo. Oh, se você fizer... faz melhor o Zoc dos Herculóides. Se você fizer isso na serra, você no mato, você mata os animais lá, velho. Não faz isso, não. Não, não dá. Herculóides, faz aí então. Não, não. Aí o Zoc é legal. Vai. Aí você é insuperável. Aí não... É, o Benjamin manja. Só falta botar o ovo. Não, se você não bater as asas, ele não consegue imitar, velho. Que isso, é tundro? Perfeito. Cara do Ale. Perfeito. Seu Zoc. O que você achou, Ale? 10, nota 10. Aí não tem nem o que tirar. É? Você faz melhor? Não, eu não tenho essa habilidade. Bate a asa aí. É o Zoc, não é a águia do Cio. Ô, Eliseu. Diga, Dodô. Qual que é o time? Tá ruim o negócio aí, hein, Dodô? Ah, tá feio. Tá feio o negócio. Ah, então tá bom. É, o seu. Gente, voltou o WhatsApp! Voltou? O WhatsApp voltou! O WhatsApp voltou! Nossa, o Bento saiu até correndo. Fala aí, ô Eliseu, e o time? O time é Corinthians, Dodô! Aê! Vamos falar de WhatsApp, não. Vai, Corinthians! Vai, não para de lutar. Oh, voltou não, meu. Vai, torcida fiel. Saravá São Jorge, que ele vai nos ajudar. Vai, Corinthians. Ô, amigão. Fala com o cara aí. Ô, amigão. Fala, mano. Beleza? Beleza, mano. Tudo bom. Ô, amigão. Voltou o bagulho ou não, mano? Voltou não. Voltou sim, ó. Tá aqui, ó. Voltou aonde? Tá só temporariamente indisponível. É, o meu voltou. O meu também, ó. O meu tá funcionando. É, então vocês estão pagando por fora aí. Então chupa que você não voltou. Nossa, que agressividade. Caramba, hein? Mas, ó, amigão, já falamos bastante de Corinthians aqui no programa desde o princípio, aí também exaltando o maior clube da América do Sul. É, com relação ao que você pensa a respeito de tudo que você já ouviu aqui no programa. O que você concorda e o que você discorda a respeito da nossa opinião? Ô, mano, antes de mais nada, eu quero ir torcer 97 do Camarote Único. Boa, você ganhou sua vaga, então, garoto. Ponte Preta, 4 da tarde lá na Arena Corinthians, só que você precisa estar na Rua Tutóia, número 77, ao meio-dia, tá bom? Coincidência, hein? Rua Tutóia 77? É, então, Rua tá vendo? Rua Tutóia 77. Beleza. 77. Nada é por acaso. Voltou mesmo, viu, R? O seu é que, acho que tá ainda... É que o dele é frio. Tá no combo correio ainda. Não, dele, ele usa o ICQ ainda. O que o RG precisa de crédito. Eu dei um reiniciar. Ele é que tá naquele mensageiro aí do rapaz, ainda tá... Idiota. Ô, Dodô, reiniciar. Você sabe que contatinho do WhatsApp é igual cerveja, quanto mais melhor, né? Ah, é verdade. Então é importante sempre preservar. Boa, Ale. Ô, amigão. Fala, mano. Se você fosse dirigente hoje do Corinthians, se você tivesse um cargo ali de diretor de futebol, qual seria, na sua opinião, aí a posição ou as posições que o Corinthians precisa de reforços aí pro Campeonato Brasileiro? Ô, mano, eu tenho uma coisa pra dizer. Vocês elogiam muito o jogo, cara, mas eu não acho o jogo marcante que serve o Corinthians, cara. Ih, rapaz. Mesmo diante dos fatos aí, cada clássico ele mete pelo menos um gol, ele tem sido um dos pilares do time, você não concorda com isso? Ixi, mano, começou a azedar o bagulho. Tá feio, hein? Ó, mano, tá picotando toda a sua ligação. Ô, Dodô, picotou. Essa ligação tá pior que o Romero. Isso é um mau sinal, hein? Aí, ó, o Ale novamente é cornetando o Romero. Eu acho que é um mau sinal isso. O Neymar brasileiro. Neymar paraguaio. Mau sinal, hein? Ixi, mano, azedou o bagulho. Agora sumiu de vez. Ó, amigo, tá ruim, tá péssimo. Agora melhorou, mas tem que ficar parado, porque você deve estar num lugar aí que o sinal tá oscilando bastante. Beleza, parei. Isso, fica parado aí, porque agora dá pra ouvir. Estátua! Mas então, fala aí a respeito do Jô. Você não gosta do Jô? Então, eu não gosto do Jô, porque eu acho o Jô, cara, eu acho ele meio caneludo. Ele não é extravante. Caneludo. Corinthians, não, cara. Eu acho ele meio caneludo. Ele precisa. Ele consegue treinar uma bola, mano. Mas tá dando conta do recado, mano. O maluco, cada clássico que ele pega, ele mete uma caixa. Aí, e os outros jogos que não são clássicos? Por que ele não experimenta o casinho em alguma. Mas, o amigo, o Jô é artilheiro do Corinthians, mano. Sim, mano. O Corinthians ele só faz gol Tá ruim a ligação, hein? Não, tô dando pra ouvir, Dudu. Ó, isso daí é Deus te castigando, velho. Você ouve a gente, mas a gente não tá conseguindo ouvir você, hein? É, isso daí, ó, é castigo divino, velho. Você tá falando mal do Jô aí, Deus tá te castigando. Contraponto, ele jogou muito. Eu quero ir domingo, quero comemorar um gol dele, com certeza. Mas que ele é centroavante pro Corinthians, eu não concordo, não. A gente precisava de um centroavante que saiba dominar uma bola, mano. Ah, mas aí eu acho que está sendo injusto com o Jô. É, eu, inclusive, quando ele estava para ser contratado, eu fui contrário, eu fiz ressalvas, aí falei que eu não traria. Mas agora, diante do que ele tem apresentado aí, ele está mostrando que ele tem condições, sim. Mas respeito seu ponto de vista também. Mas quem opiniões. Você gostaria de ver vestindo a camisa 9 do Corinthians? Quem que eu gostaria de ver? É, no lugar do Jô, por exemplo. Puta, hoje? É. Esse centroavante que tá no São Paulo, eu gosto dele. O Prato, Alexandre Prato. Alexandre Prato não, Lucas Prato. Lucas Prato, ele misturou Alexandre Prato. Ele tá falando Alexandre, é o Prato. É o Lucas Prato. Esse eu gostaria de ver vestir na camisa do Corinthians. Ricardo, entendeu? Oliveira ou Jô, qual você prefere? Ricardo Oliveira, com certeza. Deu uma deitada no mano agora. Nossa. Ué, mas é que tá. É, o Ricardo Oliveira no Campeonato Paulista não jogou porra nenhuma e o Jô jogou. Inclusive o Jô será campeão e o Ricardo Oliveira não. Então chupa. Ah, e deu uma deitada no mano agora, hein? Chupa Alê. Alê? Ele preferiu o Ricardo Oliveira. Não, mas você que veio falar chupa mano, ué. Então o bagulho é o seguinte. É, o Jô, Domênico, ele pode até ter aí realmente uma limitação técnica, mas a função do centroavante não é fazer petequinha com a bola, velho. Quer ver show? Tem um negócio chamado Le Rêve. Le Rêve é um espetáculo que tem em Las Vegas. É a galera que fazia o Circuito Soleil, só que na água. O cara pula de uma plataforma de 30 metros dentro de um copo d'água. Isso é show, Domênico. Só que você vem em Las Vegas. Campo de futebol, velho, o objetivo é vencer. É gol. É ganhar títulos, velho. Independentemente se o gol for de bico ou de bicicleta. Concordo. O importante é a bola entrar no gol. É, concordo. E o Jô tem feito os gols. Não, mas o Jô deu... O Jô fez assistência também pro Rodriguinho no primeiro gol, contra a Ponte. Sim. Deu um tapa lindo. Sim. Não foi? Mesmo não tendo feito gol contra a Ponte, ele participou aí desse primeiro gol. Assim como o Romero também, que deu um passe pro Jô. Jô é terrão, Jô nasceu lá. Jô é Corinthians, gente. Jô nasceu lá. E ó, amigão. Jogador mais novo da história do Corinthians, marcar um gol. 16 anos. Estão pegando no pé do cara. Lógico, foi campeão brasileiro em 2005, vai ser campeão do mundo. Eu concordo, Benjamin, concordo. Foi jogador inteligente, cabeça boa, foi outro cara, importante pro elenco. Ó, nosso amigo Roberto, eu concordo, nosso ouvinte aqui, ó, o Roberto, ele pergunta o seguinte pra você, amigão, o que que o Prato ganhou no São Paulo? Ou o que o Prato ganhou na carreira? Ou que o Prato ganhou na carreira? Chegou agora. Tweet do nosso ouvinte Roberto aqui. Tá, mas espera, é muito cedo pra falar o que ganhou, o que deixou de ganhar. Eu quero falar o seguinte. Não, na carreira, o Prato não ganhou nada. E outra, primeiro que... Pera. O Prato não ganhou nada até agora. Vou ter que defender o Prato. O Prato é titular da seleção da Argentina. Mas ganhou o quê, Paquito? Mas que ganhou o quê? Como assim ganhou o quê? Ganhou o quê? O Prato ganhou aí no Atlético Mineiro um monte de coisa. Ganhou o quê? Que monte de coisa que ele ganhou? Não ganhou nada do Brasil. Não ganhou a Copa do Brasil? Ano passado ou não? Paquito, tudo isso ele ganhou? Não ganhou o Mineiro ou não? Pera aí, você quer que eu pegue o currículo do Jô e compare com o Prato? Não, que eu quero falar. Ah, então desculpa. Só um pouquinho, então, assim, pega. Vamos pegar. Nossa, quer comparar o currículo do Jô com o Prato? Não esquece que o Jô jogou no Manchester City. O Jô jogou no mundo, filhão. A carreira do Jô é maior que a do Prato. Não, mas o que eu queria falar é o seguinte. Hoje você prefere Prato ou Jô? Porra! Opa! Tô tentando formar... Deixa eu formar uma frase. Mas não pipoca, responde. É. Hoje o Jô. Deixa eu falar um negócio. Ah, porque você torce pro Corinthians. Não, não é porque eu torço pro Corinthians. Se tivesse que escolher entre o Jô e o Prato... Deixa eu... Desculpa, não, pera só. Se tiver que escolher entre o Jô e o Prato, vocês estão de brincadeira. brincadeira, pô. Aí não dá. Aí não dá. Eu quero só terminar, mas terminar não, quero começar uma frase. Começa, porra. O Corinthians contratou o Jô. O mundo. Ouve aí, amigão. O Corinthians contratou o Jô. Tá dando duro. O mundo caiu em cima. Todo mundo meteu o pau no presidente do Corinthians. Todo mundo meteu o pau no Jô. Falaram que o Jô ia ganhar não sei quanto, que era ex-jogador, que agora ia cair, que ia ser tudo uma desgraça. Porque quando eu falo, todo mundo lembra. Aí, meus amigos, o Jô chegou quieto, pianinho. Aí ele se converteu lá, ele virou evangélico, botou a cabeça no lugar, inteligente, jogador com bagagem, com currículo, com experiência lá fora. Ficou quieto, apanhou quieto. Cara, o Jô hoje é um dos jogadores mais importantes desse time do Corinthians. É líder. Aí os caras, porque tem jogador que vocês gostam aí, mas chega em clássico, some. O Jô, nos clássicos, fez gol em todos os jogos. Entendeu? É um jogador solidário, não é egoísta. Faz bem pro grupo. Porra, velho. Dê um braço a torcer. E assuma que o Jô tá jogando muito e hoje é um baita jogador do Corinthians. Só pra passar aqui a informação. Não é com você não, Ale. Não, é com o 20. Só pra passar a informação. Mas quem duvidava do Jô tinha razão e a responsabilidade disso era do Jô. Não, eu não tô criticando quem já achou aí, filhão? Eu não tô criticando quem criticava o Jô. Tem muito mais título. Até porque o Corinthians, quando contratou o Jô, realmente era uma incógnita. Só que o Jô provou. Nesses 4 meses, não, tá que tá com uma outra cabeça, que tá jogando bem, que é um jogador inteligente, experiente, decisivo. O que mais os caras querem? Você quer que ele mate bola o quê? De nariz, faça malabares? Só passar a informação aqui, ó. Ele tá ajudando até os mais novos, inclusive. Vamos lá, o Jô. Ó, os títulos do Jô. Ah, tem aqui, mano. Campeonato Paulista em 2003, Campeonato Brasileiro em 2005, pelo Corinthians. CSKA, ele ganhou a Copa da Rússia ali, o Campeonato Russo. Ele ganhou uma Copa da Rússia em 2005, 2006, 2007, 2008. Ele ganhou a Supercopa da Rússia também em 2006, 2007. Pelo Manchester City, ele ganhou a FA Cup. Pelo Inter de Porto Alegre, ele ganhou a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Gaúcho, junto com a Taça Farroupilha, isso em 2011 e 2012. Pelo Atlético Mineiro, foi 2 Campeonatos Mineiros, 2013 e 2015. Uma Copa Libertadores da América em 2013, uma Recopa Sul-Americana em 2014 e uma Copa do Brasil em 2014 também. Seleção Brasileira, inclusive, ele jogou muito nessa competição, que foi a Copa das Confederações em 2013, e ele foi artilheiro da Libertadores também em 2013, com 7 gols aí pelo Atlético Mineiro. Esse é um pouco do currículo do Jô. Agora eu gostaria, já que o senhor defendeu tanto, Domênico Gato, o senhor que tá com o prato no braço. Não, mas não, fala aí. Fala aí os títulos do prato. Então vou primeiro. Mané. Não tem problema nenhum. Não, mané não. Não, aí não. Não, mané não. Eu só vou dizer uma coisa pra você, mano. Hoje, e o senhor criticou o Jô quando chegou aqui. Acabei de falar, o senhor não ouviu? Então tá bom. Então vamos por partes. Então, então mané o senhor retira. Não. Tá? Porque não o senhor no começo do ano. Então o senhor foi falar assim: eu fui um mané no começo do ano. Pode falar. Não, no começo do ano não. O Corinthians contratou o Jô em outubro. Então, não tem problema. O senhor criticou aqui. Não foi, RG? Sim, então fala critiquei. Hoje. Olha, gente, eu sou um mané, eu fui um mané. Não, fala me assim, equivoquei. Fala. Eu me equivoquei. Não, fala que foi um mané. Né, ô Ale? Não, diferente do senhor. Então assim. Que disse que o braço tem mais de hoje. Então vamos lá. Se hoje. Não, senhor, não tem esse. E outro, negócio de título não conta se o jogador é melhor ou não. Como não? Não, senhor. Artilheiro da Libertadores aqui eu prego, você não viu? Ale, título, conta que o jogador é melhor que o outro? Eu já falei aqui. Desculpa, antes do Mano falar do artilheiro da Libertadores pelo Atlético Mineiro com 7 gols. Quer dizer que ele não teve importância. A carreira do Jô, eu nem ouvi o Dodô falar do Prato. A carreira do Jô é bem maior que a do Prato. Não, mas até agora você tá defendendo o Prato também. Mas hoje... Você deu a entender que o Prato tinha mais títulos que o Jô. Não. Agora deu uma jorrada em vocês duas, vocês agora estão com a Bíblia das pernas. Não. A carreira do Jô é maior. Hoje eu prefiro. E um tem 2 anos a mais que o outro. Ai, ah, nossa, 2 anos vai mudar muita coisa. O que o Prato vai ganhar 2 anos? Não, porra não sei, nenhuma. Não sei. Porra nenhuma. Não sei. O Mano prefere o Prato do que o jogo. Vamos falar a verdade aqui. Pra não ter. Hoje o Mano prefere o Prato. Há 6 meses atrás ele preferiria o Prato. É engraçado isso, né? Não, há 6 meses atrás ele preferiria o Prato. 6 meses não. 6 meses normal. Não. Normal. Imagina, hoje você não troca? Agora, pera só, meu irmão. Imagina esse Prato no Corinthians. Seja sincero. Mas deixa eu só terminar uma frase. Você hoje, se Lucas trocar Prato, um pelo outro, você não trocaria? O Lucas Prato, na minha opinião, é um baita jogador. Hoje, do jeito que está o Jô no Corinthians, fazendo gols decisivos, ajudando, jogador solidário, inteligente. Quero ver daqui 6 meses. Não, mas você perguntou hoje. Não, quero ver. É hoje, Paquito. Hoje. Você é o quê? Você hoje você prefere quem? William Bigode ou Borja? Eu vi. Você prefere William Bigode ou Borja hoje? Hoje o William Bigode tá jogando mais. Então vamos ver daqui 6 meses, a mesma coisa. Não, uma coisa. Não, mas não, não William Bigode. O torcedor não tem que ser vidente. Você prefere hoje o Borja ou o Jô? Não, mas hoje, você prefere. Se eu perguntar Ale, pro Ale, você prefere o Borja ou o Jô? Pera, o William e o Borja, ele também vai ficar em dúvida. Pra jogar só hoje ou pra jogar o ano inteiro? Você me perguntou hoje. É pra jogar no teu time. Pera aí, hoje não é o campeonato paulista, filho. Hoje, você prefere hoje? Quem tá jogando mais? O Borja ou o Jô? Hoje é o Bigode que tá jogando mais. Não, eu falei o Jô ou o Borja? Ah, o Borja, quem tá jogando mais? O Jô. Eu vou ver daqui 6 meses, tudo é daqui 6 meses. Então, mas agora hoje a realidade é hoje. É, mas mesmo hoje eu não eu tá contrataria, mal. Se eu tivesse que contratar um jogador, eu. Mas sem argumento, você tá apelando. Não, não tô ninguém apelando. Ninguém tá te ofendendo, você não, tá ofendendo não, todo mundo. Eu não tô ofendendo ninguém, tá, tô ofendendo RG. Gritou com o Ale, gritou. Então assim, é que você vai perdendo o argumento e o senhor fica gritando. Eu? Então assim, sim senhor, mas não tenha dúvida aí. Qualquer cara que entenda um pouco de futebol vai falar que é o Prato, você me desculpa. O Mano tá prefere contratando... o Prato do que o Jô. Eu vi já o Vasco. Prefiro o Jô do que o Prato. O Vasco da Gama foi campeão carioca, os caras assim, nossa, Vasco, foi lá e caiu no brasileiro, no mesmo ano. O Palmeiras também foi campeão da Copa do Brasil. E caiu. Você babou uma ovo e caiu, dois meses depois. Exatamente, e caiu. Sim. E caiu. Mas a discussão não é time. Aquele ano eu falei que o Palmeiras estava muito mal. Mas a discussão não é time, a discussão é jogador. Gente, hoje, dia 3 de maio de 2017. Ele jogou campeonato paulista, meu amigo. Pô, mas o Lucas Prato também tá jogando paulista. Tudo bem, não tem problema nenhum. O melhor não tá mais. É, não tá mais porque saiu. Saiu. Hoje, gente, dia 3 de maio de 2017. Hoje o Jô tá jogando muito. O Jô tá jogando muita bola. Se dia 3 de agosto não vai estar, é outra história. Hoje o Jô tá jogando bola. O penúltimo jogo do Prato, porque o São Paulo tá sem jogar há um tempo. É. Foi contra o Cruzeiro lá. Ele arrebentou. Ah, um jogo, que bom, hein? Não. Ele tá jogando, o jogo. Não, você tá louco, ele tá fazendo gol pra caramba. Quantos jogos você viu o João arrebentar nesse ano? Não, ele jogou muito bem, é o jogo mais importante. Gente, eu não tô falando que o Lucas Prato é ruim, muito pelo contrário, eu adoraria ter o Lucas Prato no meu time também. Reserva do jogo. Só tô falando que uma realidade hoje, 3 de maio de 2017, o João tá jogando muita bola. Mas, amigão... Mas isso não é demérito pro Jô, não, preferiu o Prato. Não, também acho que não. O Casagrande saiu domingo no jogo, pediu ele na seleção. Então vamos mudar a pergunta aí pro Benjamin, pro Mano e pra os demais da mesa aí. Hoje você contrataria quem? O Prato ou o Jô? Falei aqui o Jô. Mas eu falei aqui. Pela bola que tá jogando, é o mesmo dinheiro? Você não ouviu o problema? Mesma grana? Pela mesma grana. Eu acho que um tem mais condições de fazer melhores campeonatos que o outro. Pra mim é o Prato, eu não penso duas vezes. Eu penso, me desculpa, um cara é titular de seleção. Porque os caras tão mal pra cacete lá. Pergunta pro RG, por exemplo, você acha que o Prato é mais jogador que o Higuaín? Aí que tá, quem é titular hoje? Claro que não. Aí que tá, pra quem o Higuaín não tá com essa bola toda também, não. Ah, você que tá, você que é bom. Não, tudo bem, eu não sou jogador. Mas eu não sou jogador, não. Não faço questão eu de ser jogador. Gosto do Higuaín. Eu reconheço. E quando eu jogava muito. Jogava mais que ele. Ah, ontem? Você tem dois pés. Você nunca viu eu jogar quando era moleque. E outra, não, desafio. É, e tá desafio da rua lá, eu quero ver você. Quero ver você falar isso aí. Ô, RG, quem que você contrataria? Com uma bolsa de sordo lá. Eu reconheço que o Jô, no momento, tá jogando muito. Mas contratar pra ficar no meu time, o Prato. Tudo antes. Não é antes. Mas não adianta perguntar pra vocês, Domênico, porque vocês são antes, cara. Você mesmo falou no começo do ano. Mas vocês são antes. O Jô, ele tá jogando muito. E eu sou um cara que eu sou extremamente flexível nas minhas opiniões. Principalmente quando eu preciso rever os meus conceitos. Eu critiquei o Jô. E hoje eu tenho que elogiar porque o cara tá jogando muito. Hoje o Jô joga mais bola que o Lucas Prato, simples assim. O único que falou bem do Jô foi o seu Benjamin Bach, só. Mas só. Ô, amigão. Da mesa toda. E eu vou pôr todo mundo. Sombra, o Mota, todo mundo. Mas era normal, Domênico, ele tava na China. Todo mundo sabe que o futebol lá, o parâmetro que você tem ali de competitividade é ridículo, é muito baixo. Então, o Jô, ele não vinha de um bom momento, tava jogando na China. Então, era natural a desconfiança. Só que hoje, ele condicionado, voltou a focar na carreira. Porque durante algum tempo, aí parece que ele meio que apertou o F, vivia embalada, quebrando a noite. A partir do momento que ele voltou a focar na carreira, ele tá jogando bem. Ele não é um primor tecnicamente, pode não ser. Mas tem feito gols e tem sido extremamente decisivo. Mas, ô amigão, só pra finalizar a sua participação... foi feita uma correção com relação ao julgamento do Fagner aí, quer dizer, ainda não foi feito, porque eu espero que daqui a pouco a Federação Paulista, o tribunal dela, conceda ao Corinthians efeito suspensivo, para que o Fagner possa jogar a partida final. Porque o negócio é o seguinte, cara, foi um escândalo que aconteceu ali. Domênico, os dois jogadores ali estavam se engalfinhando durante a partida. Inclusive, o que culminou com essa suspensão do Fagner foi um revide, tá certo? No qual ele deu uma joelhada no Cueva. É, o Cueva, ele deu uma cabeçada no Fagner e tentou agredir o jogador com um soco. O jogador de São Paulo só foi advertido e o Fagner suspenso. Que porra de tribunal que faz um negócio desse? É, que absurdo. Aí o Domênico não fala. Que absurdo. Isso prova o quanto a mídia eu acho é anti, porque houve uma força-tarefa para que o Fagner fosse julgado. E eu não vejo a própria mídia fazer uma força-tarefa para que o senhor seja o julgado senhor, também. O senhor Alê... Cambada de o senhor Alê não tocou no assunto. Pois é. Para mim, mim tem que ser suspenso o Eva, tem que ser suspenso o Fagner e tem que ser suspenso o Pottker. Isso não é MMA, é futebol. Então, mas o senhor não criticou Cricheiro. O Pottker e o Cueva com a mesma ênfase que o senhor criticou o Fagner. Agora você é comentarista de ênfase agora. Sim. Não foi errado, amigão, a Federação Paulista ter feito isso com o Corinthians? É que o efeito suspensivo virá e o Fagner possivelmente jogará a partida final. Mas absurdo, cara. Mas absurdo. Com certeza. Ou pune os dois ou não pune nenhum, né? O Corinthians é o povo hebreu do futebol, pô, cara. É perseguido. Mas vai punir nós, ó. Se punir o outro não tá jogando? Não, tem que punir todo mundo. O cara quer ser malandro. Malandro é o Lula que tem 10% de desconto na manicure. É verdade. É boa, essa é boa, hein? Tá bom. Essa foi boa, Alex. Tá bom. Eliziel, um grande abraço pra você. Eliziel. Almozano me garante um barbear. Não. Peraí, calma. Só Almozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Isso! Ah, garoto, boa. Ganhou tudo de top de desodorante extreme. Tem o McDonald's também, velho. Vai. A do McDonald's é... Todo dia... É dia de... De quê? Todo dia. Clássico. Era dia de índio. De clássico no McDonald's. Clássico no McDonald's. Isso, acertou. Clássico. Meteu um espiquinho aí. Meteu um espiquinho aí. Ô, galera, vocês são pagáveis. Foi muito bom falar com vocês, ouvir a opinião de vocês. Ixi, rapaz. É, deu uma picotada, não tem problema, Eliziel. Celular, Romero. Beleza, Dodô. Tá. Romero, é? Tá bom. Um abraço pra vocês e tudo de bom aí pra vocês. Vocês são pagáveis. Pagáveis. Obrigado. Boa, velhinha, é isso aí. Boa. Valeu, um abraço, tchau. Galera. Até mais. Tchau. Valeu, tchau. Abraço. Tchau, tudo de bom. Pois é, que todo mundo gosta de ser tratado de uma maneira especial. Todo mundo sabe, né? Ser paparicado, bem cuidado. Agora imagina só você entrar como VIP e ter livre acesso às melhores baladas, restaurantes, shows. Vamos combinar que ser VIP é um baita num conforto, não é não? E eu tenho uma dica que vai transformar aí as estradas e estacionamentos em áreas VIPs pra você. Sabe o que que é? É o Sem Parar. Boa. E agora funciona com um único adesivo e é a verdadeira pulseirinha VIP dos carros. Com ela, você passa com mais agilidade em shoppings, em pedágios, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Coloque já o seu carro nesta lista VIP. Peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Inclusive, dá para procurar a loja mais próxima no site também, tá bom? Acesse aí, ó, semparar.com.br. Sem Parar, meus amigos, sua vida... No seu tempo! Boa. Estádio 97 na Energia 97. Também vem em nome de Guardiões da Galáxia, mano! Boa! É, Domênico Gato! Sensacional, hein? Olha só que do cassete, hein? Os heróis da Marvel mais sem noção estão de volta nos cinemas em novas aventuras para salvar mais uma vez a galáxia! Sabe quem são? Eles são os Guardiões da Galáxia! É isso mesmo, o Senhor das Estrelas, a Gamorra, o Drax, o Rock e o Baby Groot estão de volta para encarar novos desafios. Hoje já podemos finalmente saber se o Senhor das Estrelas vai conhecer mais sobre sua origem, ou se a Gamorra vai cair nos encantos do Senhor das Estrelas. Já podemos conferir também os comentários sinceros que o Drax irá fazer e também as enrascadas que o Rock e o Baby Groot vão se meter. Sem contar que a trilha está incrível, é do cassete mesmo. Ouve só um pouquinho aí, ó. É, isso aí, Domênico Gato. É. Então não percam, Guardiões da Galáxia Volume 2, hoje em todos os cinemas do Brasil. Eu vou aproveitar e vou fazer um comparativo aqui pra você que quer se familiarizar com o filme. Nós aqui do Estádio 97, nós somos muito parecidos com os Guardiões da Galáxia. Ó, por exemplo, o Domênico. Eu. É como se fosse o Senhor das Estrelas, com seu vasto conhecimento em músicas clássicas e empolgantes. O Sombra é o nosso Rock, é baixinho com cara de bonzinho, mas é bem invocado. Enquanto o Baby Groot, sempre com sábias e poucas palavras, me lembra o RG número 2. Eu. Sempre cirúrgico. O Motinha é a nossa Gamorra. Aí você vai perguntar, por que a Gamorra? Porque ele é a mina do Estádio 97, é, rapaziada. E eu me pareço com o Drax, um cara muito forte que fala o que vem na cabeça toda hora. Por isso, somos mais que uma equipe, somos uma família. Guardiões da Galáxia Volume 2, hoje em todos os cinemas do Brasil. Boa, mano. Boa, mano, sensacional. Esse é o Estádio 97, pela Energia 97. E chegaram mensagens também pelo WhatsApp. Voltou o WhatsApp, tem mensagem também por aqui. O WhatsApp é o 943530150. Vamos ver aqui que chegou. Salve, salve aí, rapaziada. Boa noite aí. Boa noite. É o Jorge de Guarulhos, corintiano, apostólico romano roxo. É o seguinte, só queria mandar um salve aí pro Domênico. Chupa, Domênico, a quarta força aí que vocês estão falando é a quarta força mundial, certo? Só atrás de Real, Barcelona, Bayern. E aí a gente é a quarta força aí, certo? Chupa a cabeça seca. Momento! Ouvinte fanfarrão! Mas que fanfarronice, meu Deus do céu. E tem nego que acredita nesse time ainda, hein? Eu? Hã? Vai Corinthians, mano. Coringão é nós. Ganhar Paulista, acho que... Chupa, porco. Mais uma! Já ganhou dois títulos esse ano. Cala a boca, cala a boca, mais uma. Pessoal do estádio, boa noite. Aqui é o Cláudio. Queria saber de vocês o que vocês acham da nova proposta aí da UEFA, que vão testar no campeonato feminino sub-17 com relação à cobrança de pênalti. É, a proposta da UEFA é o seguinte: hoje são alternados, né? Time A, time B, depois time A, time B. A proposta da UEFA é: bate o time A, depois o time B. Na sequência, time B, time A, depois time A, time B, depois time B, time A. E assim na sequência. O que vocês já acham dessa nova proposta aí para tirar para igualar a pressão entre os times? Eu acho. Como é que é o negócio? Eu não acho... entendi direito esse troço. Não, mas eu acho que ele não tem o que fazer. Eu acho. Como assim não tem o que fazer? Ele não tem o que fazer. Pô, ah, o rapaz? Time A, que depois isso, time aí, B, depois time B, depois time A, depois time A e não, depois time B. Não, quer dizer assim, por exemplo. Esse porra não, não tem o que fazer. O que eu entendi. Ah, você é limitado e não consegui entender o que ele falou. O que eu entendi foi assim. O por exemplo, vai disputar. Lógico, então, hoje é assim, o time A, Palmeiras, bate um, o time B, Corinthians vai disputar. Peraí, então eu vou explicar pra ele, o Chucrão. Mas é facinho. Não, o time A bate um pênalti, o time B bate outro. Sim. O que, que ele quer pra tirar a pressão? O time A vai bater todos os pênaltis, o time B vai bater todos os pênaltis. Sim. E? Não, não foi isso que ele disse. Foi sim. Ele dizia, por exemplo. Burro, não, seu chucro. Jumento. Não, não. Pra tirar a pressão é o seguinte, ele fala assim. Bate. É Palmeiras e Goiânia. O Palmeiras vai bater o primeiro pênalti, ele bate o primeiro pênalti. Eu sou chucro. O segundo pênalti quem bate é o Corinthians. O terceiro bateria o Palmeiras. Não, vai bater o Corinthians no terceiro. Ridículo. Depois bate o Palmeiras, RG, dois seguidos. Junto, e assim, é dois seguidos, dois seguidos. Não é isso, Ale, que ele falou? Foi, RG, foi exatamente junto. Isso. Você até o chucro do Domênico entendeu. E eu e o RG não. Então, o cara não tem o que fazer, velho. A gente vê quem é chucro aqui, né? É isso aí. Só eu, o RG e o Ale que entendemos não, e o Mar. Não entendeu. É brincadeira. E o Mano que entendeu. Só você que não entendeu. É possível isso, rapaz. Mas enfim, cobrança de pênalti, gente. Tem que ser alternada. Ah, vai tirar pressão. Que se dane quem vai bater o pênalti. O cara tem que pressionado sim. Lógico, o cara treina, pô. De dinheiro, RG. O vai cara treinar, chuta uma bola, porra. O dia inteiro. Ah, eu não quero pressão no pênalti. Tem que ter pressão sim. Você viu a dura que o Carille tomou na Copa do Brasil? Por quê? Porque não treinou pênalti. Vai treinar, porra. Ué, Cátio. Ah, mas o bagulho é o seguinte. Vai Corinthians, RG. Vai Corinthians e chupa a mídia. É... Chupa antes. Dois é títulos esse ano já, hein? Ô, Benjinho, antes da gente partir para mais um ouvinte, que deve ser o último da noite, vamos falar de extra. Extra. Olha só, hoje é dia de mais uma rodada do campeonato, dia de amigos reunidos, coração batendo mais forte, bola na rede, cerveja na mão, dia de extra é gol. Só oferta show de bola pra torcida fazer a festa e gritar gol. Brahma 269ml, leve 3 caixas por R$1,59 a lata. Brahma 473ml, leve 3 por R$2,45 a unidade. Brahma Extra 350ml, leve 3 por R$1,99 a unidade. Brahma Extra 355ml, leve 3 por R$2,12 a unidade. Guaraná Antártica 1,5 litro, leve 3 por R$3,65 a unidade. Aproveite, amigão, você merece esta economia, torcida brasileira. É isso aí, beijinho. Beba com moderação. Com certeza. Estádio 97, vamos lá para mais um ouvinte ligando e participando por aqui em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. E também em nome de McDonald's, todo de um clássico por apenas R$8. Vamos lá, mais um ouvinte participando aqui. Ah, ó, olha, os drubos tocando, ó. Olha. É, meus amigos, essa música me lembra de duas coisas, viu, meus amigos? Heróis e trilhas sensacionais. Essa é uma das músicas, inclusive, do Guardiões da Galáxia, volume 2. Vocês acharam, hein? Gostaram? Top demais. Boa. Bacana pra caramba, viu? Vou sair daqui e vou pro cinema mais próximo. Alô? Alô? Caramba, hoje é dia dos telefones ruins, velho. Juro por Deus. Alô? Oi, quem fala? Aqui é o Caio, consegui, baralho. Ô, Caio, tudo bom? Caio do que é o nome completo? Caio é ligação. César da Silva. Hã? Acho que vai cair. Como? Caio César da Silva. Caio César da Silva. Quantos anos você tem, Caio? 25 anos. 2.5, RG, o que você acha? Essa pegada é eu e o Alê, né, velho? Como assim, você? Opa, a gente, quando cai, a gente se levanta, entendeu? Jeito. Aí sim, hein? 10. Sensacional. Boa. Tá bom, qual que é o bairro que você mora, meu velho? Sou do Jardim Miriam. Zona Sul. Jardim Miriam, é. Correto. Eu quero vir para o Cidade 97. Opa. Aí sim. Ih, rapaz, acabou a vaga, hein? Acabou nada, rapaz. É nóis. Não? Acabou nada, mano. Quer ir, amigão? Oi, e aí? Pode falar, mano. Quer ir na torcida? Vai ter que ir, sim. Sentado no colo do mano. Não, não vai. Não, você tá no colo de ninguém, não. Eita. É isso aí, ó, amigão, ó. É moleza? Domingo, meio-dia, na Rua Tutóia, número 77, tá bom? Tá ok. Ô, amigão, você tava ouvindo a discussão agora há pouco? Tava ouvindo, sim. Você concorda ou discorda de quem? Então, o Jô, no começo assim, eu tava meio desconfiado com ele. Mas conforme foi passando o tempo, eu achei assim que tá mata-mata, mas tava bom. Pelo plano de jogo que o Caribe montou. Aí agora, ainda continuo ainda com esse pensamento. A Copa Sul-Americana, eu acho que dá pro Corinthians ganhar assim agora. O brasileiro, dá pro Corinthians pegar uma Libertadores, pelo menos. Concordo contigo, cara. No Campeonato Brasileiro aí, o Corinthians ele pode brigar sim aí naquele bolo que vai pegar continua uma das vagas. Continua aquelas vagas lá, mano? Continua. Seis, agora seis, é definitivo. Né? Seis vagas. Mano. Sim, no Campeonato Brasileiro são seis vagas. Aí você tem uma vaga ainda na Copa do Brasil. Você tem uma vaga que pode vir pela Copa Sul-Americana. E se o time campeão da Libertadores for brasileiro, você tem mais uma vaga. Agora, quando o time é campeão da Libertadores, você não subtrai de algum torneio. Você permanece com todas elas. Enfim. Mas vamos ver, né, cara? O Corinthians aí, dentro do Campeonato Brasileiro, eu penso que se vierem alguns reforços aí pontuais também, para que possamos aí reforçar o elenco, eu vejo o Corinthians aí brigando naquele bolo que pode disputar essas vagas da Libertadores, sim, cara. Ainda mais o Corinthians tendo o aproveitamento que tem dentro de casa, jogando na arena. Isso aí. Assim, o Corinthians precisa de mais um meia, porque se o Rodriguinho ou já se machuca hoje, não tem um meia de confiança, entendeu? Uhum. E o Campeonato Brasileiro é longo, não vai ter cartão amarelo, vai ter jogador machucado. Então, mais um meio, mais um atacante, já tá bom já. Concordo contigo, cara. Porque eu penso assim, a gente entende que coisa não tá numa situação financeira muito boa. E assim, no começo deu ruim, mas só que lá na frente vai ser bom pro Corinthians, isso que o Roberto Jandai tá fazendo, entendeu? Uhum. Porque se vai empurrando com a barriga, depois lá na frente vai ficar pior, entendeu? Ah, cara, com relação à grana... esse dinheiro que o Corinthians deve pro Curitiba, é o que eu falei aqui, o dinheiro tá aplicado em poupança e não pode tirar antes do aniversário pra não perder a rentabilidade do mês. Mas vai ganhar o prêmio do Campeonato Paulista aí e vai pagar os caras, mano. Esses chorão aí, chorão por causa de um milhão e pouquinho aí, mano. Eu, tudo bem que sou um duro, ok, né, mano? Reivindicar aí um dinheiro. Agora, clube de futebol tem dinheiro pra diabo, velho. Daqui a pouco o Corinthians paga os caras, larga de ser chorão, né, mano? E outra coisa aí também, em questão do Romero também, assim, o Romero... habilidade ofensiva ele não tem, concordo, mas assim, ele é muito bom defensivamente. E ele se encaixou no então assim, não tem como tirar ele. Se vai tirar ele, vai colocar quem para fazer a função dele. É melhor estar com o Romero, que pelo menos ele consegue defender, do que estar com o que não consegue nem atacar e nem defender. Aí, tá vendo ali? Chupa ali. Ah, cara, mas é que o Ale, ele fez uma campanha muito forte contra o Romero. A bola fez campanha. Não foi. O Alê é muito maldoso, cara. O Alê, em determinados momentos, ele pega muito no pé do Romero. Até eu vou fazer uma pergunta pra você, Maurício Borges. Dele ser estrangeiro. Você é xenófobo, Alê? Não. Vou fazer uma pergunta. Você é cheio de preconceito, contra um monte de coisa, né? Eu acho que o Alê quis fazer xixi cruzado com o Romero. Que jorrada, né, mano? Boa. Agora eu vou te fazer uma pergunta, senhor Maurício Borges. Diga-me, por favor. Eu quero que você me diga quem agride mais o adversário, quem ataca mais, quem ataca melhor. Fagner, Guilherme Arana ou Romero, que é o atacante? Não, depende muito não, do senhor, que você não, tá... senhor, não, senhor. Do que você tá propondo. Quem ataca melhor? Quem agride mais o aniversário? Foi pra cima de você agora, não, mas mano. Ô, Ale... É... Você viu a resposta, o R? Não, mas, ó... Eu senti essa pergunta aí. Olha lá, o ouvinte respondeu. Então responde você. Quem ataca mais? Quem leva mais perigo no momento ofensivo? Os laterais então, do Corinthians porque... ou o Romero? Então, na verdade, os dois laterais tocam bem. Eu vejo o Guilherme Arana e o Fábio atacando bem. Isso. Agora inverte a pergunta. Mas o Romero ele também faz bem aquela jogada de linha de fundo, inclusive. A gente faz sim. Inclusive, às amigão. Às vezes ele se enrola, se ele se enrola com a bola, às vezes ele consegue fazer uma jogada. Mas, ó, amigão, se a gente parar pra analisar, a jogada do primeiro gol do Corinthians não, ali não começou com o Romero. O Cássio, ele bate o tiro de meta, o Jô dá aquela casquelada com a cabeça, a bola vai na direção do Romero. O Romero domina, vê o Jô entrando ali em profundidade, ele toca a bola pro Jô, que de primeiro toca pro Rodriguinho, e o Rodriguinho acaba fazendo o gol do Corinthians. O melhor passe quem deu ali foi o Romero. Ah, não fala isso. Foi, lógico que foi, Alexandre. O Romero é o atacante isopor, nunca vai ao fundo, isso é louco. Não, você tá pegando o pé do Romero. Mesmo, naquele primeiro gol do Corinthians contra o Inter aqui na arena, o Romero deu um chapéu e acabou saindo um gol do Coisa Mara. Não sei se você se lembra desse lance aí. O Ale, ele só lembra o que convém ele. Quando convém? Mas é verdade. Amigão, você quer mandar um abraço pra alguém? Deixa o cara falar, pô. Você tá louco? Não, então, quero agradecer aí a... Você está todo dia de tarde aí, ligando aí nosso trânsito, quem tá trabalhando aí. Sim. E isso é muito importante, o Domênico também. Quando eu tava trabalhando também, eu acompanhava o programa dele, parece assim, também. Boa, gosto velho. Muito boa, do obrigado. Programa muito dele, é muito interessante. Programa é do Dodô, né? Programa é do Dodô. Palhacinha, participação especial, velho. Não, eu gosto assim. Programa então, é da rádio. Por vocês estarem muito tempo aí na rádio. Aí eu já tenho aqui de 5 anos já. E fazer mais dois mexãs. Diga aí, meu, diga aí. Todo dia é dia de classe no McDonald's. Aí ganhou, hein? Só Bozão me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Aí também garantiu aí um kit exclusivo do Desodorante Extreme e ganhou também um par de vouchers da Mac Oferta do McDonald's, tá bom? Tá ok, muito obrigado. Obrigado eu, um abraço. Valeu, velho, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tudo de bom. Abraço. Seu estádio 97 na Energia 97. Ô, mano, vamos falar aqui do Bozano, né? Afinal de contas, ele ganhou aí um kit bacana. Fala de Bozano, opa, então, pra nós. Vamos lá, com certeza. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que tá faltando para você completar uma corrida de 10 quilômetros. Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Esse aqui é fera, hein? Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte, anota a frase aí, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Ele não é que concorre, não. Ele ganha, cara. Ele ganha, Domênico Gato. Um kit ganha. Top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, não vacila não, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Bom, mano, é isso aí. Estamos chegando ao final da edição do nosso Estádio 97. Que peninha, hein? Verdade. O RG número 2. Quem hoje garantiu a camiseta Estádio 97? Presente de Fit Camisetas, acesse fitcamisetas.com.br. O Fit, o parceiro do seu evento, ligue 2985-8840. Ele, Joaquim Afonso dos Santos Souza. Boa, garantiu então um presente aqui na programação da Energia. Você quer mandar abraço? Eu quero mandar um beijo pra minha mulher, a Rê, que tá nos ouvindo no carro. Boa. Faz aniversário? Não, bom caramba. Tá não, boa. Boa. Dá uma pedrada na sua mulher. Isso, tá boca. Você entendeu? Que você isso? Entendeu? Boa lembrança. Boa olha, lembrança. Ele deu uma pedrada na sua esposa. Que isso? Ó, claro. Ale achou que tava numa casa de swing agora. O Domênico falou que o Ale é moleque. Pô, cuidado que o cara cruza xixi, velho. Então, perigoso. Cruzar xixi não tem problema não. Não, tá bom. Vai cruzar com o Julião. O Ale, é por isso que ele anda com o hashi no bolso. É. Né, pra dar uma, um hashi. Puta que susto. Ah, tá. Não é hashi. Hashi.

Energia 97. Energia. Friend of mine. You look like a friend of mine. da House Music. House Music. Night Sessions.